Cadê? É verdade, esse é o menino novo, né? Esse é o Ina. Esse é o Ina, né? Vazado é o Ina. É porque tem esse outro aqui, ó. Esse aí é Helena. Esse é Helena, então é o Ina hoje. É Helena. É Lingu e o Ina, então. Lingu e Ina. Você que tá falando na Riocha já tá querendo um boneco roubado. Vou passar a caixa de a última que eu já tomou uns 15 nerfs já. Na fé do meu filho. Só no lançamento dela já tem uns. Uns 4, 5 iPix de nerf nela. O LED é Dogs Out? O nerf é legal, mano. Agora eu não duvido eu nada que a Cabrinha vai acontecer a mesma coisa. Eu posso sonhar uma pessoa e jogar um Legends of Arden. Virou titio. De graça. Como assim virou titio? O irmão dele pariu. É, como assim o irmão dele pariu? Parece legal. A cunhada dele pariu. Só não joga no grupo, não. Você melhorou, né? Não joga, não. O irmão dele foi. Ô, Jeff. Aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Conhecer segredos. Depois eu escolho o meu, mano. Olha, instinto fatal. Agora, mano, vou ter que pegar um jeito de copiar essa runa aqui pra ficha, mano. Instinto selvagem, né? Que da hora, cara. É instinto selvagem, né? Da mini cruz de perna, Sharon Stone, né? Não faço a menor ideia. Não é, Gê? Não sou dessa época. Instinto selvagem. Que o quê? Que é a Sharon Stone com as pernas, né? Só pra pegar o boom do instinto selvagem. Sim. Muito obrigado. É o boom do instinto selvagem, conhecendo segredos. Bom do instinto selvagem. Mas o Ina é toda a sessão? Foi a semana passada, é hoje. Hoje é PPV aí. Não, ó. Esse aqui precisa de slot de magia, ó. Esse aqui é o que há. É, tem nove. Todo mundo tem nove slots extras. Nove níveis de slots. Dois lados tortos. Foi isso que eu percebi no dia. E Linwu, desvantagem em Punga. Mas vantagem contra enganação e furtividade. Qual que é o Diablo 4? Ah, não, ele é conectado, né? Não é conectado. Hoje o dia é mais um rolo. Dá pra pôr três sanções ali. Mano, ficou do caralho, velho. Depois eu vou pegar. Ficou muito bom, cara. Ok, na última sessão, vocês estavam no reino de Hainin. Saúde. Enfrentando Plo. Da irmão da dupla Plo. É, Du e Plo. Nossa, da dupla duplo. Que bizarro, né? E aí vocês jogaram com ele o jogo de palavras, no qual ele trapaceou infinitamente. Até que vocês finalmente conseguiram fazer ele falar o que era proibido e roubar novamente. Desculpa, Di. Eu achei que era a mesa, mano. Tava chutando a minha. Todas as vezes que ele falou alguma coisa proibida, ele roubou, ele mudou as regras. Né? Até a hora que não tinha mais o que ele fazer, ele simplesmente fez magia pra foder vocês. Fez magia pra tentar fazer vocês dormirem. Né? E aí falou uma palavra, né, que tinha poucas sílabas. No caso, uma das sílabas que restava pra falar era ha. Então ele fez ha ha ha ha ha e fez uma magia de silêncio. E esperou o tempo passar pra vocês não conseguirem falar e perderem o jogo. Aí vocês usaram aquela gosminha que tava dentro dos tubinhos, jogaram na barreira dele, né? A gosminha correu a barreira, estouraram a gosminha com um sopro e com um machado, abriu um buraco e pularam pra fora do negócio, trapaceando no jogo. Com essa trapaça, ele se deu por vencido. Vocês puderam voltar pra dentro do negócio, ainda que temeroso. O Celerin gritou a Iraclave e foi teletransportado. Todos vocês foram teletransportados. Antes de serem teletransportados pra próxima masmorra, a Ciri ativou a luva amaldiçoada. Peraí, era Clave? Não era pra ser Heine? Não, não, a gente grita o nome da. É da, sempre de Valkyria. Ah, tá. É. Eu achei que era. Não. Pode crer. Não. A Ciri usou a luva amaldiçoada dela, abriu mão de um dos seus poderes pra todo sempre e roubou o poder de criar territórios do Plo. Tomou banho, tava disponível! Tá amaldiçoado também, vou pegar! Tava disponível. Tava disponível! Disponível! Cara! Ela catou o poder pra ela. Cara, isso abre muita porta, velho. Você tem noção que você tem, tipo, o único, né, se, entre aspas, o único plano. Plano que não é plano? Porque não cria um plano. É um. Ah, não sei, é essa fita aí. É como se fosse um plano, mas não é um plano. Não existe, não existe, né? Você não cria ele, você não ramifica ele. Você transforma qualquer coisa no seu plano. Você pegou o desejo? Fudeu. Não, não peguei. Eu terminei, o reino tem todo o plano dela. Não, ela pode entrar no bagulho de Valkyrie e transformar o plano dela mesmo e terminar. Simples. tipo assim, agora é meu plano, pronto. Bom, cara, vem cá. Eu acho que eu não vou ter. Pode entrar numa cafeteria e falar, agora é meu plano. É, feiticeira teria, mas só nível 17. Então, eu tô. A única coisa que vale igual é a Ana do Primórdio. Que pode ela. Não, tudo bem, mas se ela quiser, ela pode acabar agora, cara. Com as mãos. É, é, a cada dois níveis, eu acho. Tá 13? Tá 15? 15. Acabou, 15 rebela uma magia. Acho que a sessão inteira copiando o bagulho. Tem que pegar. É o sétimo nível. Que é muita coisa. Sétimo não, oitavo nível até. É, simplifica. Caralho, o que ela faz? Será, é, tem bom. Tipo assim, lê, interpreta o que ela faz e coloca a seu modo como usar. Vocês saíram então do plano de Heining e pararam num outro local. Um local de chão, paredes e teto cristalinos. Transparentes. Além dos quais vocês veem uma imensidão branca, né? Mas onde há paredes próximas, onde há cômodos próximos, né? Vocês conseguem ver todo o conteúdo dos cômodos mais próximos. Vocês não conseguem ver muito além, porque por ser cristalino, vai gerando infinitos reflexos, como um espelho de frente para o outro. E aí fica difícil ver muito além por conta desse efeito desses múltiplos reflexos. Mas os cômodos mais próximos ali, vocês conseguem ver com clareza. Eu achei da hora a mais boa. Não tem nada de simétrico. Não. Tem. Não, tipo assim. Um lado é igual ao outro. Tudo bem, eu sei. É. Se você pegar ela no meio e fazer isso aqui, é exatamente. Mas assim, não tem nada de simétrico. Ela não é um quadradão, é. É, tem nada de. Inclusive, ainda a gente acabou de entrar numa nave espacial. Sim, foi o que eu falei. Eu peguei isso aqui, eu falei, caralho, é um foguete. É. Bom. As paredes da sala onde vocês entraram, que era aqui, essas três paredes aqui. Todas elas, existem riscos dourados nessas paredes, bem fininhos, né? E aí vocês olharam com atenção e notaram que isso é o mapa do local. Seria já foi lá e... Magigrafou e vocês têm o mapa do lugar, printado, né? Saíram fez dessa dois, sala... Né? Fez dois. Não, fiz um só. Ih, azedou, estamos sem mapa. Ele está sozinho. Não se preocupa, eu já fico no lugar. Bom, vocês viram que nesses dois cômodos aqui haviam pessoas caídas no chão, aqui. Feridas, mortas, não sabiam. Vieram imediatamente para essa sala aqui. Encontraram diversos clérigos de Calmir que estavam feridos por golpes de espada. Como se eles tivessem lutado entre si. Bem. E as costas. Assim ele foi, usou a magia dela de cura e curou os caras, né? E Ivan falou, muito bem. Quando ela usou magia de cura, não, usou a runa, né, da vida. Usei runa, não tem. E aí, ao usar a runa da vida pra curar eles, imediatamente você começou a sentir exausto, Assim. Um sacrifício foi feito pelo bem maior, pelo bem comum. E todos os férigos foram salvos. Não é tudo isso, não. Vai. Eles se levantaram. O sacrifício seria se ela tivesse dado a vida pra salvar os caras, mas não a runa. Vamos exagerar. Eles se levantaram, agradeceram e disseram que agora vocês estão na masmorra de Calmir, que irá testar as suas virtudes, como ele testa todos os seus paladinos. Vocês têm uma paladina no grupo e ela pode ser a chave pra vocês saírem mais facilmente desse local. E falaram pra vocês que. A nossa existem... meio do voto quebrado, né? É. Falaram pra vocês que existem ao todo. São sim, cinco. Ela quebrou o voto com o Balcão, né? A Lizard. Cadê o número 5 aí? Achei. Existem 6 desafios, né? Vocês tinham passado no primeiro desafio. Isso. E que Calmir testaria vocês. E Calmir preza pelas virtudes de um paladino. E que essas virtudes seriam testadas. E eles falaram pra vocês, ó, nós não podemos dizer quais são os desafios, porque isso também faz parte do desafio. Mas foquem nas virtudes de um paladino e nas graças concedidas por Calmir a um paladino. Muito obrigado, adeus, e eles foram embora. Pra onde? Viraram fumacinhas. Ele estava machucado, mas ninguém sabe por quê? No questionário? Era um teste. Ah. Era um teste, exato. Eles próprios se feriram. Eles disseram. Ah, não tô fazendo nada, peraí. Vamos ver se eles vão me salvar. Na verdade, eles nem existem, porque se fosse o caso, eles estariam ali. Aí era, porque ninguém nunca entrou. Calmir bateu um fio e falou: galera, é agora. Chegou uma galera aí, todo mundo se esfaqueando. Vamos se matando, vamos ver se eles salvam o sistema. Sem maldade. bem votado. Ele mesmo quebrou o próprio voto, né? Porque ele mandou os caras bater. Bom, vocês saíram daí e se dividiram em dois grupos. Quais são os dois grupos mesmo? Eu e o Carps. E o Griel. E o Griel. Eu, você. A Toff e a Lisbeth. E a Lisbeth. Perfeito. Não, mas só se a gente ficar com a Lisbeth, porque ela, o bagulho dela tá lá comigo. Que bagulho que é com você? Ah, o negócio de aliado dela. Pode ser, ainda inverte o Griel com a gente. Não, acho que não, vocês deviam trocar um aliado. Então. Não, mas aí vai ficar 3-1. Não, troca o Carlos com o outro. É que ela quer dois aliados. Ela sozinha, dois aliados, entendeu? É que eu, fiz a divisão pra ficar 2-2. Ela quer ficar com a Paladina e Zuzinho. Não, troca dois aliados com o Carlos. Justamente, tipo... um de vocês dois comigo. Ah. Porque tá com os dois que podem foder mais ainda. O único que me beneficia é o Griel de aliado. Justo, então você quer ir com ela? Então, tipo, a Paladina estaria com o lado certo. Não, mas ela não eles quer. Então, tanto faz pra mim. Ah, que eles fizessem assim, não separa você da gente. Então fica vocês dois. Fica nós dois. Okay. É porque eu tinha dado a ideia de ficar 2-2, porque o Ariel e a Denise estão vindo pouco, então. Então vai ficar eu e o Champs e a Lisbeth e os dois com o Griel. Certo, beleza. É que ela quer usar o bônus do Griel e não da Lisbeth. A Lisbeth não beneficia em nada. É, porque a Lisbeth beneficia você. Isso. É, por isso que eu falei que ela tava. Que eu tava usando muito do Griel. Por isso que eu falei que ela tava com o seria mais justo, mas certo, né? Isso é, filhão. Ô, Jeff, isso aqui pode guardar. Já escondeu. Okay. Vou deixar aqui. Tá, guarda. Aliando, atirante, atirador. Elizabeth. Leão. Gabriel. Grupo Gruel. Por que a musiquinha parou? Não tava no repeat? Estranho. Tá gravando? Estou gravando, estamos. Enfim, eles explicaram isso pra vocês, vocês se dividiram em dois grupos, então, e rumaram pro desafio número 2, sabendo que vocês teriam que passar por todos os desafios e com uma masmorra simétrica, vocês teriam que seguir por todos os lados ao mesmo tempo, ou é isso que vocês acreditam. Na masmorra, na sala onde tá o desafio número 2, que parece uma igreja realmente, né, vocês... Parece a nave central de uma igreja, né? Jeff, tá arrebentando meu livro do jogador V do dragão. Nossa, e agora? Perdeu. Não, sai fora. Ah, eu fui ver. O dragão vale mais. No desafio 2, quando vocês entraram nessa nave central de uma igreja, vocês deram de cara com 2 fileiras de 6 anões de cada lado. Anões portando escudos e machados, parados imóveis como se fossem estátuas. Quando vocês adentraram o recinto, os anões eles saíram das paredes, formaram 2 fileiras, tá? Com escudo e machado prontos para atacar vocês. Vocês tentaram dialogar com os anões, né? Uhum. Aconteceu alguma coisa? Não. Por enquanto não aconteceu nada, né? Ignoraram. Okay. Só ignoraram e deram uma carga investida. Ah, então aconteceu. Eles investiram para atacar vocês. Vocês estão sob ataque desses 12 anões em cada uma das salas onde vocês estão. Então, vamos rolar iniciativa. Iniciativa. Tá só uma. Quando eles preparam para fazer a investida, a reação é entrar em fúria. Fúria? É. Olha o garotinho das fúrias. Então vai lá, iniciativa. Dia 3, né? Tá, peraí, filha sua. É, só que a gente ativou a Boa! Suprema. Vocês podem dizer que ativou pra mim? Acho que não. 26 só. 26 só. 40 celerinhos. Deixa eu ver. 40 celerinhos. 40 celerinhos. Olha! Você tá iniciativa Udo agora? Celerinho. Quanto tem de destreza? 21 de destreza? De bônus de destreza? É. Ah, menos que você, eu acho. Não, o meu é baixo. O meu é 15 com 21. 7. O meu é 36. Nossa! Ah, esse começa. Do morning. Eu vou rolar com os anõezinhos aqui. O cara que tem a maior destreza na teoria aqui é o que tem menos iniciativa, né? Eu não tenho mais destreza. Não, o Grial tem. O Grial tem bastante iniciativa e bastante destreza. Eu sei, mas falando da gente. Ah, da gente, sim. Ó, deu muito cru. Bom, antes de mais nada, nós estamos com. Eu perdi ação preparada, né? De destreza, tá vendo? Deu. Só. 33. Mas você ganhou do outro atributo que você também usa pra iniciativa. Não. Você não usa inteligência? Não. Não tenho talento pra isso. Vamos montar um tabuleiro aí? Tem que ser. Se é, eu uso a sabedoria. Não, o Pô agora, que acha que é. Não, pra mim é indiferente a iniciativa. Não, sim. Tá aqui, já tá aqui, amor. Já estão aí? Já. Cadê os anões? Os anões não estão. Estão com a Branca de Neve. Pelo menos sete deles. Ah, ah, ah. Nossa, dá um na seleção de magia rápida, não tem pão. A gente já postou os 11 de Deus. Olha! Um de vocês não quer dobrar esse tabuleiro aí? Dobro! Você quer que no meinho mesmo? Não, quero que você reproduza a sala. Ah, aí não fazer duas vezes. É, dobrar, acho que só dá pra na largura, complementar, acho que não dá. Não, deixa metadinha e metadinha. Você quer fazer um, depois faz o outro? Ah, não, entendi. É que ele quer fazer dois tabuleiros. Não, é. eu sei, eu entendi. Sim. Ele quer apagar esse, então. Uhum. Ah, dá pra reduzir o tamanho dessa sala. Quer que eu reproduza um menor aqui, velho? Pode ser. Reproduz só a metade que vocês vão ocupar aí, uhum. Tá bom? De frente, faz uma espelhada faz pra cá. Faz até aqui, ó, só. É, porque a gente tá entrando por aqui, ó. É. É, você vai conseguir. Se você quiser fazer deitada, deitada acho que é a minha melhor. Aí você posiciona os anões da mesma forma. Não faz esse biquinho. Só faz essa parte aqui, ó. Tá. Puxa daqui, ó. Já tá bom. Aqui, ó, presta aqui. Ah, é, isso. Não, de... cola aqui, meu bem. Ah, entendi. Você quer se espelhar aqui? Pra isso. Espelha aí, ó. Mas. Aqui é a linha do espelho. É só um 8 no máximo. Esse daqui. Sabe? E aí tá bom. Ele fez na mesma linha. Ah, não, foi no 8 até aqui. 6. Uhum. 6. Joga os anões aqui, ó. São dois anões de cada lado. Dois anões de cada lado, vocês se posicionem aí entrando aí no lugar onde vocês estavam. Ah, um bode de uma ordem e tanto feito, tanto faz. É porque o meu CD de magia se usar em épico é 65. Ai, ninguém passa. Ah! Ok. Os anões então eles atacam vocês. Bosta. É isso aí. Fazer o quê, né? Cadê meus dados? Por que eu não peguei meus dados ainda? Bom também. Eles estão super na entradinha assim? Ok. Primeira linha de anões. Avança, cerca vocês e ataca. Eles atacam, batem com seus machados, já saem girando de lado e dão espaço para a segunda leva chegar e atacar vocês. Pode colocar tudo eles dentro? Pode colocar tudo misturado aí. Não esquece que os ataques contra mim é tudo com desvantagem, é 50%. Também. Certo. Então esse é um lado da desvantagem. Hã? É um lado da desvantagem. É, você tem 50% comigo é com desvantagem. Cara, mas eu tenho 24 então, ataques pra fazer. É 50%. Na verdade são 48 ataques pra eu fazer. Cada um não ataca duas vezes. Não vou fazer. Vai lá. Não, não vou fazer isso. 48 ataques, não. Eu vou fazer uma jogada pra cada metade, pra cada 6 anões. Não, vamos descobrir se é certo ou não. Certo? Então, ó. Vocês. Vocês aqui. Tá. Pra vocês duas. Dois. Desvantagem 50%. Certo. Desvantagem, tem vantagem de qualquer forma pra atacar vocês. Então, você joga, joga normal com os quantidade. Dois. Vou jogar normal, então. Então vai ser os dois ataques aqui de... Mas no caso, o meu, se acertar, aí você cancela isso, você joga com vantagem. Certo. Vamos lá. Vixe Maria. Errou. Os primeiros anões erraram. Errei. De quanto? Os primeiros... 3, tirando o dado 3. 3 e 50 pra acertar ali. Eu não tenho... Nossa, meus dados estão ruins. Os anões hoje, estão ruins de mira. Ok. Eles estão melhorando só. Os anões eles vão, atacam vocês, tá? E erram vocês assim. Por muito. Certo? Vocês nem têm tanto trabalho assim pra se esquivar desses ataques. Até porque os anões eles estão muito aglomerados ali, muito próximos uns dos outros. Eles acabam se atrapalhando uns aos outros nesse ataque inicial. Isso é do que? De pedra, ferro, orgânicos? São orgânicos. Normal. São pessoas vivas. Ah, são pessoinhas. E aí, ó, respeito, são pessoas. Só porque são anões, você vai chamar de pessoinha? Sim, pessoa pequena. Pessoa passa, né? É verdade, isso aí. Sexta ou sétima temporada do Rick and Morty, né? É, sexta, sexta. Sexta, né? Oi! Não, pode tomar! Não diga dessa água, não beberei. Ok, atacando o Celerin e Cierin. Nossa, é normal. Opa! Cierin. Qual que é a CA de vocês? Tofuri. A minha é 52. A minha é 69. Tá caralho! Caralho! Isso porque é druida. Opa! Gritou. 20? Ó, que delícia! Manda aí pra mim. Jogar um D6 pra vai ver quanto. Não, se eu sou metade crítico. Do bom. 5 críticos. Se for usar 80, tem que usar pra todos os anões. São 5 críticos. São 5 cartinhas? 5 cartinhas. Não. Tá porra, velho. Vou jogar um D10 pra ver quantos são na Cieri. Pode ser todos, você não tá fazendo. 4. 4, dividido por 2. São 2 na Cieri e 3 no Celerim. Então eles vão na direção de vocês. Certo? Primeira leva também ataca meio trabalhoadamente e erra vocês. Segunda leva vai um pouquinho melhor e consegue atingir 2 ataques em você, 3 ataques no Celerim. Certo? Jogando. Ok. Tá. Dois ataques na Ciere. Ciere, você sofre 82 pontos de dano. Que tipo de dano? Dano cortante e mágico. Certo? Selenin, você sofre 3 ataques. Uhum. Tá? Então 123. São 123 pontos de dano cortante e mágico. Meia um. Molho! Ok. Eles fazem isso, tá? Sem dizer uma palavra sequer. Param ali ao redor de vocês, cercando vocês, e se preparam para desferir uma segunda saraivada de golpes. Celerim, tá. Você. Acabou o turno deles? Acabou o turno deles. Infelizmente chegamos a 167. Explodiu. Pum. Sem querer. Aconteceu. Sem querer, sim. Ok. Saving Frode. É 167? É 150 que explode, mas. É, 150 que explode, isso. É CD de destreza. Destreza. A dificuldade é 55. Todos eles falham, Celerinho. Então 150 de dano. 150 de dano. É força, né? É, destreza, né? Isso. 5-5. Boa. Nossa. Um pouquinho. 150 de dano, então? É. Então você sofre 75, que é metade. Eu até fui conferir agora. Eu tô todo na página conferindo, ó. Tô aqui, ó. Força, sim. Eu só senti um ventinho. É, foi. Baforada, Cedrinho? Que isso? Não, eram só um burros. Selenin, joga uma salvaguarda de constituição. CD 38. É mágico? Sim. Então tem vantagem. O que foi, mano? Foi, imagina que sim. Porra, Predão! Não, na iniciativa eu tirei 2 de 7, eu tenho desvantagem que eu tô com muita exaustão. Aqui é normal. Então 3. Constituição. Deu 35. 35? É bom passar, viu? É bom passar? Não, pra. Não, eu vou usar só pra rerolar aqui. Com ponto heróico. A minha inspiração é só pra teste. Só pra vocês que eu tenho pra ser bem frouxo. Então eu vou rerolar aqui. Com uma inspiração pra jogar. Ah, você tem esse teste é imprescindível pra passar. Aí. Caralho, Bruno, tirou 5 no outro. É, 44. 44? Ok, é. Passou. 450 pontos de dano force. Que louco. Deixa eu ver se tem. Você tem resistência ou imunidade a isso? Eu vou ver aqui na armadura, porque se tiver vai não, dar outra explosão. Na armadura não tem contra force, é uma coisa que não tem. Force não tem, agora deixa eu ver se eu tenho normalmente. Não, não tem. Trocar 200. Já 35 é 50, né? Como? 450? 450. Então vai ficar 85. 185. Beleza. Foi? Não, esse foi o resultado do que aconteceu. Sobreviveu? Sobreviver. Beleza. Isso não reativa sua armadura. Sim. Esse dano ele vai diretamente em você e a armadura ele não consegue bloqueá-lo. É, não tem resistência à força a armadura. Não? Não. Independente disso. Aham. Uh-huh. Beleza, então deu certinho. Tá. O que acontece é o seguinte. Eles atacam, né? Dão aquele monte de dano em vocês, né? E sua armadura ela reage e ela explode. E a sensação que você tem é como se desse uma espécie de um curto-circuito na armadura e você sofresse todo esse dano que se expandiu ali, devastando todos os anões ali, como se estivesse atingindo você também, como se a sua armadura estivesse falhando. Uhum. Tá? Ligeiramente, um pouquinho, é essa a conclusão que você consegue tirar assim num primeiro instante. Sim. Certo? Ok. E como estão os anões? Os anões estão bem feridos. Bem feridos? Todos os 12. Estão bem feridos. Você percebe que ele não suporta, eles não suportam muitos ataques desses sem que todos eles tombem. Uhum. Eles não são muito vigorosos. Certo. Precisa comentar da vida. É, eu olho assim pra cada um de vocês. Mas vocês estão descumprindo uma regra de Calmir? Vocês estão atacando pessoas inocentes. Como podem fazer isso e ainda se julgarem dignos? Vão, voltem para seus lugares. Eu vou usar a sugestão em massa. E causar medo neles. Tem medo de ser punidos por Calmir. Volta o cão arrependido. Volta o anão arrependido. Ok, muito bem. Eu vou jogar uma salvaguarda então de sabedoria. Sabedoria com desvantagem. CD 55. Com desvantagem? É. 55 só? 55. Ok. Passaram. Todos os 12. Certo. No... sugestão em massa, né? Isso, agora tem um save em front de medo, que medo. É a mesma coisa. Medo. Eles são imunes. Caramba, são imunes? É o deus da ordem? São imunes. Certo. Porque você não oferecerá diante dos, da bravura dos seus inimigos. Ah, esse foi meu turn. Tentar aplicar medo no paladino. Foi seu turno? Então a vez da Ciel. Eu o nome do deus dele? Então eu gosto. Ah, é, eu ia dar um negócio pra vocês e esqueci. Depois que eu trouxe aqui. Porque esse desafio foi feito na época da terceira edição. Eu não sei o quão diferente isso tá da quinta edição. Mas então eu trouxe o livro da terceira edição pra vocês se deleitarem. Aqui está o Palatino. Pega aí, perdão. Deixa eu fazer meu turno e depois eu já vou dar uma olhadinha. Beleza. Foco é as virtudes e as graças dos paladinos. Aí fudeu. Esses são os desafios. Ok, Ciri, você. Eu vejo que eles estão meio capenga, né? É, eles estão meio feridos. Eu vou virar pra ele e vou falar assim, eu sugiro vocês se renderem antes que a gente acabe com isso. Vocês ainda merecem viver independente de termos atacado sem motivo. E ficam olhando pra vocês ali, sem dizer qualquer palavra, em guarda, em posição de ataque ainda. Eu vou dar uma lufada de vento e empurrar eles pra longe. Com a runa. Ok. Ah. Qual que é a sua intenção com isso? Melhorar o posicionamento de vocês? O que você está pretendendo? Eu quero testar uma coisa. Eu quero testar se o que aconteceu com o Celerim na verdade não é que a gente vai sofrer o que a gente fizer com eles. Moral você quer ser empurrado pra trás? Não sei se eu entendi, mas vamos indo. É, porque, por exemplo, assim, ó, o Celerim, com a armadura, deu dano neles. Ah, automaticamente ele recebeu esse mesmo dano de volta. Eu quero saber se, por exemplo, se eu der um ataque neles e eu consigo sofrer esse mesmo ataque em mim. Compaixão, entendeu? Assim. Então você tá usando o lufado de vento, porque teoricamente vai doer menos. Não é pra não. Teste, é porque é uma, caracter, é uma coisa que, tipo, difícil de reproduzir do nada. Precisa do bagulho do paladino pra ele ficar olhando. Vou dar um bem, vou bater com o ventinho aqui, porque se eles me bater de volta, vai doer menos. Não! A minha interpretação foi que vai. Eu bati num inocente, e aí eu recebi uma punição. Comeste do meu pão! Bebeste da minha água! É do meu vinho. Então, teoricamente, a distância é 500 km, mas pode ser só até aqui. Tá, qual que é a salvaguarda que tem que fazer? Salvaguarda de força, né? Eu acho que sim. Qual que é a CD? A CD é a dificuldade do meu teste, né? Isso. 41. Fácil. É a dificuldade do teste que eu tirei em runa, né? Isso, no seu teste de runa. Então é isso. De bonus action, eu vou lançar Santuário em mim. Ó. Oh. Puta que pariu, tirei um. Posso jogar eles pra trás? Pode jogar. Você acaba sendo atingido com o seu próprio ataque com violência, mas de forma contundente. Você cai no chão, fala o centro de constituição, e isso fica atento para ver se acorda. Dormido! Dormiram? Mas era a cabeça. Não, mas eles não sofreram ataque. Mas era o ataque deles próprios. Né? Então, eles foram empurrados, bateram com a cabeça e saíram inconscientes. Ok, eles ficaram inconscientes. É que tipo, eles foram uns. Sem front de constituição. Tentar se proteger do efeito da magia dela e acabaram se atrapalhando. É, caído de mau jeito. Eles são jogados com tudo pra trás. Bateram os escudos com a cabeça. Bateram a cabeça no escudo. Bom, ela fala do vento, é descontrolado, né? Não, eu joguei específico. É como se fosse uma lufada controlada por mim. É a direção. Ok. Funcionou. Foram pra trás. Foram pra trás. Então posiciona eles aí, seu bel prazer. Funcionei. Funcionou já? É. Todos juntinhos ali. Tô caído montuado. 5 no mesmo quadrado. Okay. Tem problema, tudo caído em cima. Eu vou ser justo comigo e vou determinar quantos deles estão sob essa condição esdrúxula. 9. Só 3, ele vira 3 pontos de cabeça, só normais. Você põe na geladeira, Di? Não, é o contrário. 9 estão desacordados. Então, é põe de 3 pontos de cabeça que é mais fácil. Esses são os 3 estão acordados. Isso aí, beleza. Senão o Patrick de ficar virando 9 e vai virar só 3. Beleza. E aí você fez santuário. Fiz. Em mim. Ok. Santuário. Siri. Joga uma salvaguarda de constituição CD 38. Tá vendo? Eles estão atacando com o meu bandido. Acredito que não é pra gente atacar. Não, mas aí não pode fazer isso porque não usa metajogo. Não tá vendo. Não, sim. Passei. Mas é isso mesmo. Passou? Perfeito. Ok. Quando você dá aquela lufada de vento, ela é tão forte, tão forte, tão forte, que ela te joga pra trás também. É, não falei? Você não fica pisando no chão. Ela te joga pra trás também, você bate a cabeça na parede e fica meio zonza, meio atordoado. Na parede não, né? Eu falo, não tem parede atrás. Tem sim. Dá uma paredinha ali em ângulo, você vai na direção dela. Ai, acho que... Pum. Invoca a runa e vai pra trás também, bate a cabeça e fica meio zonza. De boa. Tá? De boa. De boa. Ok, depois da Ciena, então. Murin. Ô, amor, eu posso fazer uma ação? Uma ação Jeff, eu simplesmente falar? Vou... Pode, pode. Vou falar assim, oh, galera, eu mentalmente com todo mundo, eu acho que o que a gente fizer neles, a gente vai sofrer. E aconteceu isso comigo com o Celerinho, então cuidado aí. Certo, obrigado. Amor, se eu ver a Ciena. Vamos passar daqui, deixa eles aqui. Se você quiser, você pode atravessar, que eu atravesso depois e tento prender eles. Vou fazer isso. Eu passo no meio deles, eu atravesso e vou para a direção à saída da sala. Ok. Beleza. Você vai atravessar por eles? Normal, bom, de boa? Normal, assim? De boa. Ok, vou tomar então 12 ataques de oportunidade. Legal. Peraí, que eu tô com a runa do... Eu não sofro ataque de oportunidade. Sua runa tá ativa? Tá. Então aí você não sofre ataque de oportunidade. Vai você estar em fúria. É, mas se ele não atacar no turno, ele perde a fúria, não perde. Perde. Não causar dano, você perde a fúria. Guilherme. Mas não sei se a Suprema vai do mesmo jeito. É fúria, né? Isso eu vou pensar em... Só dá um passo das brumas, só vai ser... Pronto, só dá um passo Até de passar, tipo. Não, mas aí é. Dá isso porrada aí no coisa. Coisa. Bate no, na toca. Eu bateria na minha óculos. E alguém cego. Pior, pior ainda. A sua. Bateria alguém de óculos? Não. A sua onda fica ativa toda sempre ou. Não, eu tenho que ativar. Tem que ativar? Ah. E aí, Moren? Por mais que a minha fúria desative, mas você faz o que você quiser. Passo das brumas, sai andando e apanhando. É, por causa das brumas não tem, eu tenho que usar o passo da sombra. Caminhando, mas... cantando e seguindo o negão, vai. Mas aí vai que o mesmo bagulho vai ser. Tanto faz, velho, só faz o que quiser. Não, foi desativada, não dá nada, mano. Beleza. Senão, não toma ataque de oportunidade. Vai, vou prender os caras, você. Não, é, vou andar o máximo que puder, que é 9 mil. Usar Santo Dash, né? É isso mesmo, isso é. Mesmo. Anda de novo. Beleza. Não. E aí, o que você faz? Não, só deu, tipo, como se tivesse dado dash. Só foi até lá. Fui até lá, passou. Você atravessa, de mas que a fúria desativa, eu... E aí você vai se acalmando e volta ao seu estado normal, vendo os anões ali atrás, cercando a torre ainda. Então, beleza. Vez dos anões agora. Primeiro, vamos bater na torre. Mas os anões não já agiram nesse turno? Essa era ação preparada. E agora estamos no turno. É como se fosse uma rodada surpresa. É, eles tentaram atacar a gente. Eles tinham uma ação preparada, agora eles vão agir no turno normal. Então tá, Toff ainda tá com desvantagem, né? Então ainda tá com normal, porque eu tenho vantagem de estar acertando você. Qual que é a sua CA? 68. Posso usar 10 vezes. Quanto mesmo? Vou rolar um. Salve! Vou enrolar aqui. Errei todos os ataques, Toff. Eu tô bem. Plena, tá ligado? Uhum. Ataque vem. Goku em cinto superior. Certo. Desviando. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. O quinto de boa. Desvia do sexto super de boa, você pensa, mas que tédio. E aí você sente um corte no seu pescoço. Não. Não acertou? Quando você olha para tentar entender o que aconteceu, você vê uns anões com o machado pingando sangue, o seu sangue. Esqueci o nome do. Quando você põe a mão, você sente mais três fisgadas nas costas. Você olha para trás e vê outros três anões com o machado pingando sangue. E aí você. Um, três, quatro. Tenta entender o que aconteceu. E você sente só os cortes assim no seu peito. Você viu sua roupa rasgada, o peito cortado, certo? E outros dois anões com os machados pingando sangue. Tenho certeza que nenhum ataque desse sangue me acertaria. Tem. Certo. Você sofre ao todo 20 pontos de dano de cada ataque, tá? Tá. São 120 pontos de dano cortante mágico. Tá. Unidades de resistência se aplicam normalmente? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Tem dano ver um anão negro. Até eu gastar habilidades aqui pra cancelar isso. Um ver um anão do nada. Ela se aplica. O anão do vazio. Certo. O que acontece é o seguinte. Eles atacam você. Tá? Os seis primeiros vão indo errando os ataques. Os outros seis, parece que eles aprendem alguma coisa com os ataques dos seis primeiros. E na hora que eles batem com o machado e você dá aquele desviado, o machado erra, eles fazem algum movimento com a mão como se o machado vibrasse, como se ele atravessasse os planos, as dimensões, e cortasse sua barriga, cortasse seu pescoço, suas costas. Sensor. Ok, e agora você? Ah não, antes tem lá na cia, peraí. Está mal, hein? Vai andar até mim? Opa! Primeiro tem que acordar 9 anões, né? É, mas é fácil, né? É. Posso solicitar um CD15? Vamos ver se algum fica dormindo. Um ficou dormindo. Dois ficaram dormindo. Quatro anões estão dormindo ainda. Tem mais 10 aí. Quatro anões continuam desmaiados. Não, esses são normais. É o que tá de pé. É os que estão virados. É, esses tá três virado. Aqui que estão virados. Esses estão virados. Ah, faz o contrário então, agora. Pronto, agora fiz o contrário. Aí, agora esses quatro aqui, eles estão desacordados. Isso. Tá? Três que estão de pé, eles atacam em investida. Os outros aqui gastam metade do deslocamento e vão dar a outra metade do deslocamento normal deles pra atacar ou fazer investida, né? Investida não, porque é 3 metros. Um pé e meio. Meu Deus do céu, gente. Quanto que dá pra vocês aqui? Você tava aqui. Esse bullying de anão é... Calma. São 13 quadrados. E aí esses daqui tem que gastar metade pra levantar, né? É. Só os 3 na teoria no máximo chegam. São 13 quadrados, 10 quadrados dá 15 metros. Mais 3 são 18 metros. 19,5. Na quinta edição não anda 6 metros? Isso. Tá. É 6? Você já criou um anão? Hã? Você criou um anão? Já vi gente criando anão, mas se quiser eu confirmo, eu tô com o livro aberto assim. Então 3 deles vão andar o dobro. Vai dar 12. 12. 3, 8 quadrados. 6, 9, 12. Vem até aqui. Esses daqui, eles podem andar 6. Eles podem andar 3 metros só. É. Não, 9. 3, 6, 9. Eles andam até aqui. É. Se distribuem aqui, saem da formação bola de fogo. Acho que era 7,5 que eles andavam. Eu acho que é 6 só, Bredão. Mas eu vou confirmar aqui. É no começo. É, porque nome de anões, traços. Deslocamento. 7,5. Ah, aqui, 7,5. Tá certo. 7,5? 7,5. Opa, então um pouquinho mais vezes aí. Esse aqui consegue andar mais 3 metros. Mais 2 quadrados. Mais um pouquinho que vai ser legal. E esse daqui consegue andar mais 1 quadrado cada. Eu até imagino essa galera agora. Usar minha reaction e virar um alimentado, imagina. Ok. Os machados deles. Os machados de dois deles começam a coruscar a eletricidade. Manda. Galinhas. Os machados dos outros 3, 6. Os machados dos outros 6 começam a flamejar. Nós também, galinhas. E é isso que eles fazem. Seis e mais. Nós preparam pra bater mais doído no próximo turno. Top, você. Eu. Ó. Eu dou uma olhada rápida neles. O que eu vejo? Vejo pessoas normais, com alma e tudo, com pendências. Ou vejo o equivalente a golems? São pessoas. Com alma são seres vivos, com alma e tudo. Tá. Dou uma olhada rápida, vejo onde está o muro. Passo das brumas. Ok. Bom, a gente não tem tempo para perder. Estico a mão. Faço assim. Parede de cristal. E faço uma muralha de energia fechando aqui, ó. Aí, a parede de cristal. Fechando aqui, tá? Uhum. Uso um pulso de ação. Faço ele aqui, já, por favor. Academia. E faço aquela magia que a Inanna me ensinou. Isso. Que é carne pra pedra. Faço naquela região. Então todo, é toda essa região nada, aqui, ó. Dá pra ver? Eu achei que tá seria a foto assim, do Ivan. Olhando as coisas. Começa a galera petrificar. Em três rodadas eles petrificam se falharem nos testes, tá? Okay. A CD é a constituição, como eu vou fazer ali em nono nível, como é dia de unha, então vai subir pra 58. A dificuldade, teste de constituição. E como é do meu domínio de terra, é com desvantagem. Constituição. Se for vencer vantagem, então vai jogar normal. Ok, todos eles falham. Então, você 58? 58. Todos eles falham. Eles começam a petrificar. Tá, tá com uma falha. A partir da parte de baixo. Tá? Já vai subindo assim até o... No caso, é só duas, né? É. Até o joelho deles já fica petrificado. Ou seja, mais de 70% dos corpos. Desculpa, mas não temos tempo, amor. Eles olham em desespero, bora, né? Giro. Ficam se mexendo, desesperados. Né? Em pânico. Não, tipo assim, vira, me desculpa, mas a gente não pode perder tempo aqui. Muro, vamos. Bora. Ameaçar. Salvaguarda. Good. Constituição. Ah, eu falho. CD58. Eu falho. Tá petrificando. Não, sou imune. Não. Não sou. Aqui? Não sou calmir, não. Não, eu falho. Só queria ver se tinha 20. Eu falho. Tem que carregar uma estátua. Você vai pra se mexer pra ir embora, você olha e suas pernas estão virando pedra, igual aconteceu com os anões. Algo que não deveria acontecer. Droga. Feitiço tá virando como feiticeiro. Porcaria. Mua. Quebra essa pedra aqui. Eu tenho que dar o cabo do machado na pedra, onde tá começando a petrificar o pé dele. Ah, é assim tão fácil. Acelera. Obviamente não vai ser fácil, mas a gente vai tentar. Não, peraí. Jé. Comecei. Isso tá em mim ou tá na área? Tá em você. Tá em mim. É. Tá, então eu uso... Área, né? Como se você estivesse escondido ao chão. Mas o efeito é em você. Se outra pessoa passar por ali, não vai acontecer a mesma coisa. Entendi. Como eu fiz o pulso de ação, usei... Não, então não daria certo eu usar uma runa pra cancelar esse efeito. Porque não daria certo. Eu já usei a magia, então não dá certo. Ok, beleza. Bom, Celerinho, você. Tá. Eu vou... tirar a Nianira. Uhum. Lina, Lina. E eu vou começar a cantar alguma coisa aqui falando das minhas glórias pra dar uma inspirada neles e eles se acalmarem. Cancelo falar um pouco da minha aventura, um pouco de como são os dragões. Tá, megalomania total. É, eles gostam de honra. Aí é uma atuação divina pra acalmar eles. Okay. Mas a parede que você criou tem o poder da runa. Pra acalmar é save throw de sabedoria. Que é só 55 normal. Eles só vão ficar calmos, é tirar a fúria deles. É. E aí eu vou começar a acalmar. Ok. Todos eles falham. Qual que é a CD? 5-5. Não, eles falham. Todos eles falham. Uhum. Beleza. Você nota que a expressão de fúria deles desaparece dos olhos. Mas eles continuam resolutos em atacar vocês. Tá? Eles não baixam a guarda em nenhum momento. Uhum. Eu acho que esse é o teste da coragem. É o teste da coragem? Eu acho que sim. Posso sentar o dedo? Você vai tomar de volta, mas pode. Posso sentar com o dedo? Assim, ele sente nele mesmo. Ui. Os corajosos, esse ponto, você lembra? Não, não, não me segura, eu vou. Eu aguento. Tá. Zé tá pondo coragem até que certo ponto. Tem só aí? No ponto de você atacar os seus inimigos, mesmo sabendo que isso vai te ferir. Tem certeza? Uhum. É isso que eu ponho. Ah, eu vou, acho que é o teste da coragem esse aqui. Ver minhas magias de primeiro nível. Você sabe, não dá pra saber. Espera, não. Não espero, não. Tô indo embora. Magia. Então o primeiro foi da compaixão, vamos dizer assim. Acho que isso é da coragem. O que você acha que está sendo testado, Ciro? A nossa coragem de enfrentar um desafio, mesmo sabendo que isso vai machucar a gente. Não, na masmorra toda, eu digo. Quais são os testes que você acha pelos quais vocês passaram? Os da virtude mesmo. Do coragem, compaixão. Peraí que eu vou pegar aqui. Honra, gente. Eu testei a honra, os caras não são honrados. É, a honra. Um pouco se me engana. É que tem o tempo, peraí que eu saí da porta. Eu vou vir aqui fazer um. O que ele pediu sua honra? A honra deles, né? A nossa. É a gente que tá sendo testado, não é os anões. Nós aí, então... então quer dizer, eles têm honra, não importa. A gente teria que ter honra, mas. Eu tenho... E aí? Celerinho. Na verdade, peraí, 3 metros. Eu acho que a gente vai. Aqui. É honra, coragem, compaixão, honra e dever. Honestidade, quer dizer. Eu vim aqui e aí eu vou com a lira fazer uma música, uma música especial. Vai começar a sair umas mãos elétricas, vai bater nesses 4 aqui. Mãos de radar. Uma som bônus. Saving throw de força. Pra ver se fica. Se toma o dano inteiro e fica sem reação. De força. Isso, com desvantagem. Ok, quanto que é a dificuldade? É... 51 também? Não, esse daqui, como é evocação e é eletricidade, é 65. Nossa, falharam. Então é 5d8 mais 14 de dano. Como que é o nome disso? Mãos de Radar. Mãos de Radar. É, não pode usar mãos específicas com nomes estranhos ainda, né? Como Morte. É que eu troco o elemento pra eletricidade. Não, mas não pode usar magias com esses nomes. Sim. Dano da morte, essas coisas não pode usar. Aham. Essa daqui só vai segurar, Yannis. Uhum. Mão de Radar. Radar. Radar the door. Você quer dados? O que você quer? Cês, todo mundo viu o Paladino aí? Vocês viram também? Viu também, mãe? Mal menos. Quer ver? 13. Mal menos. O Radar vai ter que ficar com o bagulho no Paladino pra ficar consultando. É, porque toda hora que o Paladino ganha, não tem muita coisa que ajuda, nada que ajuda a gente, pra falar a verdade, pelo que eu vi. 37 de dano elétrico. É. 37 de dano elétrico em cada um? Isso. 31. Cadê o código de conta? Ok. Vai testar nosso tá. Celerim, joga aí uma salvaguarda de constituição CD65. O código de conduta tá nessa página aqui, Jeff? Você marcou? Vai tá escrito, o cara tem que ler. Não, depois marca a página. E aí é todo paladino. Deu 50, Jeff. As virtudes e as graças. 50. Falhou então. Uhum. Falhou? Sim. Então, 222 pontos de dano force. Ah, é? 222? É, eu caí. Você caiu? Eu tomei 700 de dano force já. Ele caiu. Ele tá tomando o poder dele no peito? Ele tá tancando o próprio poder dele no peito. Qualquer um cairia. Celerim, você vê o Celerim invocando o seu poder. Surgem do chão como se fossem tentáculos compostos unicamente de eletricidade. Eles começam a chicotear e golpear pra todos os lados, atingindo todos os anões. Só quatro. Só quatro? É. Então peraí que o dano é menor. É, faz os quatro. É, 3 metros de raio. É os quatro. Quais quatro você atingiu aí? Os 3 primeiros e o do meio. Tá. 2 de fogo e 2 de elétrico. Só pra... 148 pontos de dano, então. Então ainda tô vivo. Tá vivo, sabia. Eu tenho 20 de vida. Não, eu tinha 216. 150. E aí começa a chicotear, batendo nos anões. Ao mesmo tempo que bate nos anões, dá a impressão de que o negócio... se descontrola, 7, 7. Deixa de ser elétrico, vira energia pura e psh, golpeia o próprio Celerim. Foi sua ação, Solirin? Tem mais coisas pra fazer? Não, foi ação e bônus. Nossa, sua ação bônus. Jim, quer que abra o bagulho? Puxa, mete bronca. Mete Brooklyn. É meio complicado saber qual teste a gente tá passando aí, velho. Acho que a gente vai ter mais tudo bem. Sim. Mas como a gente tá os dois juntos, é, tanto faz. Problema. É. Tá tranquilo. Que é você agora. Sou eu, né? Ele teve coragem de tancar todo o dano que ele tem. Eu caiu. Não, tô com 77, o dano é menor. Bom, eu vou dar uma penada na próxima turma. Vou ficar imune a todo o dano e vou... Eu pensei em usar um poder novo. Qual que vai? Por que não? Qualquer um? Imune a petrificação. É verdade. Sou imune a petrificação. Mas ele tá voltando dano de força em mim. Dano de força. Eu posso ficar imune. Qualquer um dos dois. Pega a pimentinha, vai. Porque eu sou imune a petrificação. Tô sentando que dá. É. Vamos lá, eu vou então. É justo. Não tava esperando atacar esse Que isso? Não, não é isso. Hã? Eles vão comer tudo, vira. Imagina tudo. Se eu gritasse, soltasse a bola de espuma, eu apertei o olho na minha cara. Eles quem? Os anões, né? O Bredão eu já sei que tá. São tudo pela metade. Sim. São tudo pela metade. Tá tudo metadinha. Tudo 1,20m. Meu Deus do céu, gente. Nossa, que cheiro forte desse negócio. Tem. Tem potinho? Tem. Por favor. Por favor. Primeira gavetinha. Prima gavetinha. Faz a partilha. Peça do Miguel Falabella. Qual foi a sua ação bônus, Celerinho? A minha ação bônus foi o braço de Hader. Porque o braço ou a ação normal eu fiz a atuação divina. Ah, tá, ok. Beleza. Só que tem que comer com um bode de água do lado. Tem que comer com um copo de leite do lado isso aqui. O Papai Noel chegou, ó. Vou bater com a runa mesmo. Gente, se vocês tiverem dificuldades, tá? Vocês podem fazer testes pra tentar entender o que tá acontecendo, que vão dicas pro mestre. Eu pretendo fazer no meu turno. Então, depois que tentar só. Então eu vou fazer assim, vamos usar a runa do primórdio nova aí que você fez pra gente. É. Eu vou puxar a energia deles e eu posso moldar essa energia pra outra coisa, né? É, e você eu vai vou canalizar moldar a quintessência. No escudo ao meu redor. Canalizar a quintessência. Vou usar isso aqui. Peraí, o primórdio. Primórdio achei. Isso é muito bom. Mas tá bom. 36. Vai ser pouquinho, vai ser 12 de 10 de dano. Nossa! Quando você olhou com o seu olho dele, você não viu nada de diferente dele. Né? Não. 12 de 10 de dano? Dá pra. Você consegue ver é o negócio? É que eu dou dano neles também. Eu tendência maligna, essas coisas? Não, tu já não falou nada. Que foi? Tô perguntando se vocês têm tendência maligna. Real e bom. Halmer. Não, eu perguntei, eu nunca se apertou, já falou. E aí, então, você tentou, você testou você a honra dos caras, o cara nem aí pra honra. Não, eles não é tinham vidas, eles eram construtos, né? Mas o teste não é com eles, então pra eles não parece que eles não são honrados, não. O teste é com a gente, tem que ter honra. E eles não têm medo. Só segue. Foi testado. Só segue. Não ouvi. Sem problema, só segue. Eu não posso comer isso, mas... Talvez vocês alguma coisa assim, mano. 60 de dano. 60 de dano? Em quantos? Pode ser em um só. Em um testar. Só? Só nesse aqui. Nesse aí? Certo. Você se concentra nele, se ele, você suga a essência vital dele. Você suga a essência vital dele, você vê o corpo dele murchando, ficando até meio translúcido, certo? Ele fica bem enfraquecido mesmo, você nota que ele tá debilitado agora, é extremamente visível, certo? E aí você puxa aquela energia e molda ao seu redor um escudo de energia quinta essencial. Salvaguarda de constituição. Passa. A minha CD. A sua CD. 35. Passei. Passou? Ok. Toma então 30 pontos de dano force. Eu sou imune, eu tomo mesmo assim? Aliás, 15. Toma mesmo assim. Você é imune? Então regride pra resistência e você toma 7,5. 7. Então tá. Menos 7. Dos meus 2.555, beleza. Temporários que eu ainda tenho. Anoiteceu, vocês deitaram e dormiram. Eu não dormi. Não importa. Ainda assim vai embora. Como não? Tem que fazer um descanso. Se não fizer um descanso, não some. Ah, é? Uhum. Vou desmaiar você. Opa. Ok. Foi sua vez? O que mais tem pra fazer? Vamos no Jackson Santuário. Ok, santuário. Depois da Ciere, morre. Vou bem direção à porta e tento sair. Não, primeiro vou tentar. Não, não tá feito? O cabo do machado tentar quebrar o. Bate o cabo do machado e não consegue quebrar a pedra. Tá, eu vou ativar a runa no machado e fazer o. Contra feitiço. Da Arcane Torrent nele. Na pedra. Como foi o feitiço dele? Vai tentar cancelar. É. É tipo um dissipar magia, só que se machado. Certo, ok. Dissipar magia, né? Minhas pernas, viu? Beleza, joga um teste de runa aí, você tem que superar a CD de magia da Torre. Foi ela que. É, aí vai ser muito complicado, né? Quanto vai ser a CD? 58. Deixa eu ver quanto eu tenho da runa aqui. Com 28, acho que não foi, mano. Deu 40 e pouco, acho. 47. Passou ou não? Não, 58, 47. Só passo com o crítico, mano. 58 é. Você tenta, você invoca o poder do machado e tenta dissipar. Eu quero passar a minha inteligência pra ele. O bônus de inteligência pra ele, pra ele superar. Porque o meu bônus de inteligência dá certinho, 58. Não vai passar um bônus de inteligência assim de boa. Não, eu ia fazer um roleplay. Você vai. Faça um roleplay, vamos ver. Mori, você tá fazendo errado o uso da magia. Presta atenção. Tudo vibra. Mori, faça seu machado vibrar. Entra na mesma vibração da pedra primordial. Isso aqui é a pedra primordial. Entra na mesma vibração. Se concentra. Olha através dos meus olhos, você vai enxergar. Coloca a mão no Mori. E deixa ele ver através da minha própria visão como que é a essência da própria pedra. Tá, ok. Você vai rolar então um teste de inteligência no lugar do Morin. E o valor do seu teste vai ser convertido em um bônus pra ele. No caso, então, não só no meu como é que é o nome? Esqueci. Consciência? O meu bônus. É só o teste. Só o teste. É o que eu ia passar o bônus. Então, no caso, é um valor normal. Você não vai jogar um teste pra entender, é uma magia, né? Então, é um teste de misticismo. Sei. Na verdade, eu já arcanismo. Sei o que ele tá fazendo. É arcanismo. Teste de arcanismo, obrigado. Teste de arcanismo, joga um teste de arcanismo. Então, não precisa, nem preciso, viu? Só de arcano eu tenho mais de 50. Joga, eu quero saber o valor. Tá. O valor vai determinar o bônus que você vai dar. Exato. 7 já, deu. Deu 7? Deu 7 no dado, se eu for jogar. Mas você soma com o arcanismo, mano. De arcanismo. Ah! Caralho. Provavelmente ele vai fazer uma divisão ali, meio louca ali, e vai determinar o bônus. Dá 7, 52, 59. Tá, 59. Acabou, meu Deus. 48, dá mais 24 de bônus, então, convertendo no modificador. Já passa, só com meus 16 já passaram. Então, mais 24 de bônus. Ó. Deu bom pelo papo. É isso aí. Aí com a Toph instruindo você, você consegue conjurar, invocar com mais eficiência o poder da runa do primórdio e consegue dissipar o efeito. Não esqueçam dos testes de constituição para quando usar runas. É, eu sei só o... Quanto tirou no teste? Só pegar o meu valor. 47. 47. Eu não sei se eu... 17 com 25, 22, 30, 39, mais o restante dos bônus. Mais 12. 49. 49. É, 51. Passou. É, 47. Só que 51 já passa. É o 12 do Seidan Lisbeth. Eu passo. Não, o meu não tá ativo, meu bônus, porque o meu bagulho foi danificado. Você lembra? Cajado? Foi a daga que foi danificada. Cajado, danificou. Cajado também? A daga roubaram. Uhum. A daga roubaram e o cajado foi danificado. Então tá dando 46, Carlos. Tá dando 1 de bônus só. 47, passou. É o 1 de bônus. Ok. Consegue dissipar. O que você faz? E não toma exaustão. Ele não toma exaustão. Não toma exaustão. E aí vai embora? Eu vou pra saída. Ok, você vai. Sem qualquer impedimento, você segue depois de dissipar. E larga a Toph pra trás e... Vai. Eu chamo ela e no turno dela ela caminha. Ok. Acaba. Você dissipa, vamos, Toph. E sai correndo. Esperando que ela vá atrás de você. Quem mais agora? Agora é a vez dos anõezinhos. Uhum. Ok, os anõezinhos. Aí onde você está, Toph? Que isso? Onde você está, Toph? Eles ficam tentando entender a natureza daquela muralha para tentar dissipá-la. E não seguem adiante com você. E ao mesmo tempo, uhum, né, eles ficam também tentando interromper a... Não, esquece a muralha. Eles vão tentar interromper a petrificação ali, né? É, isso aí é uma magia. É uma magia. Flash to Stone. Então posso meter um Super Magia que vai resolver. Posso meter também um poder de remover maldição do Paladino que vai resolver, né? Uhum. Ok, é isso que eles começam a fazer. Eles começam a cancelar aquela petrificação neles. Né? Pra interromper aquele efeito. Do outro lado, onde tá o celeirinho ali? Eu quero. Primeiro de tudo, vou ver se aqueles quatro que estão ali, eles acordam. Todos acordam. Eles acordam, se levantam e avançam até os outros. Manda 7,5 pra eles. E aí imbuem seus machados com energia de fogo. Boa. Aliás, com energia elétrica. Certo? Uhum. Os que já estão ali cercando o celeirinho, eles cercam o celeirinho de fato. O celeirinho tá quase morrendo mesmo. Uhum. Era bom aqui, ó, cercar o celeirinho de todos os lados. Tem mais um aqui, não. Eram quatro que estavam pra trás só. Olha. Como eu não tenho runa da mente, não dá pra eu fazer telepatia. Quer largar de boa aqui? Acho que dá. Vai largar você de boa, Siri. A gente tem o um negócio do vamos bater só no celeirinho. Ok, celeirinho. Não sei se eu, pra mim, com o meu... Funciona. Os anões... Aqui queimou uma lâmpada. É, eu falei, ué, alguma coisa aconteceu. Brincar. Os anões, eles vão atacar você. Agora todos com vantagem, né? São três. Qual que é a sua CA? Ô, tirão crítico. É... 52. Um crítico, muito obrigado. Descarta essa aqui que eles já acordaram todos. Ih, quase do crítico. Mais um crítico? Não, quase. Quase. 19. O crítico do anão seria o quê? 10? Engraçadinho. Não deu. Ok. Certo. Somente um deles acerta você, Celerim. E dói. 40? Não vai comer, não. Dói. Mas, pelo amor de Deus, começou aqui, você vai ficar 3 dias tomando água. 40 não. Calma. Agora tem magia na porra. Não tem resistência à magia. Não, não tem problema. Não vai precisar fazer teste de resistência. Faz uma porcentagem. Foi o fogo ou elétrico que gritou? Foi o elétrico. É, então é só imune. Mas não vou causar dano elétrico. A eletricidade é só efeito só show off. Especial, só show off. Ardido, mas é bom, né? Ardido pacas. Mas é bom. Você não vai mais, então. Rapaz, vamos lá, hein, Celerim. Não é, não. Não é, não. 12. Caralho. Tá reclamando, mas já acabou o potinho, né? Quer matar? Porque eu não tô abrindo mão agora, na verdade. Larga a mão, pode estar cheio. Ah, velho, é ruim você começar a comer, depois que tá mordido, tá no negócio, você acostumou, filho. Dane-se, velho. Pega um de bacon, eu não sou muito fã de pimenta, mas eu comecei a comer daqui, velho. Vamos lá. Por causa do segundo pote, o terceiro pote. Nossa. 82 pontos de dano cortante mágico. Uhum. Não. São 123 pontos de dano cortante mágico. Mais 68 pontos de dano trovejante. É. 123 mais? 68. Você não tem resistência nenhum. Tem? Não, tem? Aos dois. Ok. Então são... 191? 191. Não, fica por 4, hein? Uia! Não, por 4 que eu caí. Você caiu? É, eu tenho 77. Vixe. Só cuidado aí se derrubar no chão, gente, pra cachorro okay. Não comer, senão o cachorro vai... Quer gastar ponto heróico pra alguma coisa? Não dá pra fazer nada, já tenho resistência. Quer gastar ponto heróico pra usar um... Uma resistência lendária. Um poder de bárbaro do mundo? Ele cura, né? Não. Beleza, então, Ciri, você vê o que aconteceu. Celine, você vê os... São 8 anões que estão atacando você, tá? Um deles vem com o machado elétrico, com sangue nos olhos, erra você por pouco, foi o 19 que tá eu tirei com ali. Tá? Os outros 6 que estão ali, eles vão com, machado, com os machados flamejantes, né? E eles erram você assim de longe, certo? Não passa nem perto de você. Parece que eles são muito ruins em comparação a esse que te acerta. Esse que te acerta doído, tá? Tão doído que você perde os sentidos e você desfalece. Na hora que ele bate o machado no seu peito, dá aquela explosão sonora que te deixa atordoado, você sente sangue esguichando seus ouvidos e vai desfalecendo pouco a pouco. Comeu eu, a D, minha irmã e meu pai. Caramba, cara. Aonde? Na Alameda, da Amada. Cara, pagou muito, muito bom. Pra quem diria que é uma bosta. Olha, a galera que tipo, e aí? Beleza. Depois dos anões. Eu. Estão na top. Derruba o Celerim ali. O Celerim caiu. Droga, morto. Celerim, preciso ir ver ele. Não podemos voltar. Ah, eu vou. Peraí, eu consigo. Tem que passar pela muralha, viu? Que muralha? Você criou? Tem alguma coisa na mão, Celerim? Tem. Mas é como se a gente tivesse do outro lado da sal. Ah, eu vou atrás do Celerim. Lira. Eu vou atrás do Celerim. Joga a salvaguarda de vontade e sabedoria. Eu vou atrás do Celerim. Pra ver se você segura ela na mão. Beleza. Tem que voltar pra cá. Vamos confiar que eles vão conseguir passar. Não, eu não posso abandonar o Celerim. Tem um outro caminho mais longo, Toff. Mas às vezes esse pode ser o teste. Pelo meio, temos que confiar em nossos companheiros. Ou você volta ou você vai por um caminho que é mais longo. Não tem, não. Tem aqui, ó. Caminho mais longo. Não. Quanto tempo demorou? Eu vou ativar o rolando da velocidade. Toff. Eu dou 2 passos pra trás, ali no, na minha caminhada. Bota a mão no ombro dela. Eu sei que é difícil. Porém, temos que confiar em nossos companheiros. Não, é uma inspiração, hein? 45. Pois isso aqui é um teste. e não sabemos o real motivo desse teste. Sua mão. É verdade, amor. Mas eu também gostaria de ajudá-lo. Pois temos que continuar nossos desafios. Certo. E confiar que eles vão conseguir passar até o final. Senhorinho, tá bem? Eu não sinto o que dele. Tá desmaiado aqui. Ajude-o. Eu sei. Calma. Eu cuido dele. Então tá bom. Então, e avise embora. Ela que é só passar, não precisa batalhar. Ó, se o Celerim caiu, então eles estão batalhando. É. Então vamos. Se o Celerim caiu, ele será brigado. Ô, amor. Você também tem telepatia. É outro paladino. É outro paladino, não é? Então vamos usar o outro paladino, da vingança. Não vejo isso aí. Porque o Celerim será vingado. Injustiça, se eu cair, ele também cai. Exato. Eu vou indo com. Vou ó, até o Mori. Oi? Abra a mão do combate, cate o Celerim e atravesse. Sono. Agora não dá. Ih? Faço sono. Porque agora sono? O Celerim tá no meio dele, situação complicada. Anões? Você não consegue usar um passo das brumas e catar ele e sair? Rola de 8 isso aí. Não dá pra você fazer passar de 8 em 2. Eu não sei mesmo como é que faz. Eu vou fazer ele em nono nível. Sono é nono nível. Pode usar passo das brumas e depois usa teleporte. Quantos? Eu não tenho. É 16. Pronto, é agora? O Celerim que tem. Vezes 2. Não, 8 vezes 2, 16. 21 de 8. Tá. Só evite o combate. Ó, já. Já. Se vocês quiserem agora, no momento que vocês estão, gastar pontos heróicos pra quebrar a regra, gastar slots adicionais pra ir somando os slots. Uhum. Fazer uma magia acima do nono nível? Não, exemplo. A gente tem 9 slots disponíveis da. Eu já gastou. Geuína. Ah, já gastou? Eu já gastou. Eu já tenho, a minha magia já vai 11º nível. Se você quiser fazer uma de 12º, por exemplo. Uhum. Eu viro. Bom, a gente não vai batalhar, então eu vou colocá-los pra dormir. Presta atenção, se eu dormir, me carregue e me acorde. É só deixar eles atrás da parede. Sono. Ok. Eles não vão conseguir chegar até nós. 21 de 8. Você rola aí no rolador, por favor. Tem como? Não sei, tá fácil. Deixa eu ver se eu tenho um rolador aqui de celular, então aconteceram algumas. Pergunta, você quer rolar a quantidade de dados que adormece automaticamente ou eu prefiro que eu role uma salvaguarda pra ver se. Mas eles quebraram a parede? Então beleza, então salvaguarda. Dificuldade. Precisa rolar os dados. É, 58, né? Eles conseguiram quebrar não. A parede? Então pra que você vai fazer medo de sono? Pra eles não ficarem puto. Pra eles só ficar de boa ali. Certo. Pra eles ser uma soneca, cara. Os caras, mano. 6 anões adormecem, só. Caralho. Tem que ser todos. Os outros 6 permanecem acordados. Eles olham pra você, já tá de saída ali. Abaixam os machados. Os escudos. E vão cuidar dos que estão desacordados e esquecem de vocês dois. Boa. Então vamos embora. Então vocês seguem. Vocês seguem pra onde agora? Deixa. Fica no 2 ali. Pra 3, né? Tem que seguir o. Vão pro desafio 3? É, tem que ser. Aqui, então... Na ordem, né? Não pode okay, mudar a ordem. Vocês vão indo na direção lá enquanto o combate precisa. Agora é a garrafa pet, vocês vão. Se ele, você, que o Celerim tá. Ah, o Celerim tá morrendo, né? Sim, caído. Mas ela não agiu. Você agiu no nosso turno? Agiu, sugou energia e fez escudo. Ah. Eu sou útil na iniciativa. É. Então. Celerim, tese morte. Pega o bequinho, tá? Tem ketchup. Que vida. Não gosto. Sucesso. Não molha ketchup? Como você não molha ketchup? E você não comeu aquele dia salsicha com molho? Que não tinha ketchup no meio? Não. Sim. Não. Eu perguntei, tá, como você fez esse molho gostoso? Ah, misturei tudo que tinha ali, ketchup, mostarda, maionese. É, você fala, é. Eu não gosto do gosto do ketchup solo. Deixa eu chover, hein, as nuvens. Não é seu food. É. Não vai pra mim não, eu tô vendo, vai chover. Sou eu? Já morreu? Não, um sucesso. Então se ele. Desculpa. Se ele, né? O que você vai fazer nessa situação aí? Celerim caído no chão desmaiado. Como se tem dele? Muito ferido. Mais ferido por si do que pelos outros. O cara derrubou o Celerim com um ataque. Esse anão é pique, hein? Eu vou. É a cópia do Celerim. Vou vir até aqui. Só que me atura. E vou curar o Celerim. Você falou que não tinha magia de cura. Mas vai ser com a runa. Ah. Lógico que não tem. Você acha que. Ladino vai ter cura? Você acha que Bruna vai ter cura? Por que você não usa sua runa e rouba a morte dele? Essa luva. Então não quero pra mim. Eu vou ter a morte dela e a do outro. Se o cara não tem o maior conceito de morte pra morrer. Não, ele não morre, porque então. Esse conceito não existe pra ele. Exato. Ele é imortal. Então, exato. 51. Tem um maluquinho no Kimetsu que é imortal? É por ele ser um deus. Não. 200 de 10. Pode morrer. Curou, né? Sangra pode não morrer. Sei, vamos ver quanto é que vai curar esses 200 de 10 aí. Em média, 5.500. Chega de pimenta. Nossa. Então nem vai, né? Acabou caindo até amanhã. O que é que eu tomou leite? 99 só. Já... Só 99? 99 de 10. Tá de boa. Ah. Passar fudão. 526 tá bom pra você? Ainda não tá full, mas não. Falta um pouco. Tá tomando seu rabo? Porra, meu cara, que tá full, mano. Cara, nem tem curar. Eu não curava. 200 de 10. Eu deixava chegar com 3 falhas. Além de estar curando, ele deseja que ele cura a vida full. Não, é porque a Jorge não, ou se ele ideias. Cair, se ele morrer, eu faço reencarnação. Tá eu sou curado um vai voltar num kobold. Vai virar no kobold. Eu sou continua sendo dragão. Reencarna no anão. Mas vai ser um kobold. Vai explodir? Vai explodir. Eu curava com um de vida só. Ok, Celerinho, você acorda. Da, você volta daquela escuridão. Mas você usou quente, só o bônus? Você usou só o seu bônus da runa da cura? Não, eu rolei. Eu tinha usado só o bônus mesmo. Só o bônus eu acho que eu tava pra dar o bônus. É. Ok, é beleza. Tese de constituição da runa, não se esqueçam. Parem de me roubar. Certo, o Celerinho desperta. O que mais você faz, Celerinho? Passei. Caraca, cansou? Passei. Ah. Passei fácil. Valor acesso. Ah. Bem, posso usar um trip como bonus action, né, se eu quiser. Qualquer magia. Ah, é porque eu não fiz uma magia, né? Tem razão. É confusão? É lá. Não, vou meter um relâmpago aqui mesmo, foda-se. Relâmpago é linha, né? Sabe o que você pode fazer? Posso... Você pode usar a minha mente, lembra assim, que compartilhou, e moldar ela numa bola de fogo. Você pega todo mundo. Pega todo mundo na bola de fogo? Uhum. Se você ela não vai fazer o que eu falei, né, mano? Você mirar no meio ali, ó. Ao invés de você entrar pra trás e usar uma linha, você pode usar esse talento meta mágico. Já curou o cara, só que ela vai vazar. Vou fazer uma bola de fogo aqui. Ok. Aí ela vai acessar as tá debruçada ali. Sobre o celeirinho. Explode uma bola. Afasta! Afasta! Deixa! Vai levar o carinho. Ok, então joga uma salvaguarda. Vai reanimar o cara que tem uma bola de fogo. Meus anões. Você joga pros seus anões. Foi o que eu falei, eu jogo uma salvaguarda. Ah, bom, esse de joga uma salvaguarda pros anões. Então por que eu vou jogar pros seus anões? Não, eu que jogo, os anões são meus, não se mexe. Não joga! Joga, você usa o ponto pra falhou. Qual que é a CD? Aí você puta fala, transformei todos os dados em um. Pronto. 44. Pode usar, né? Todos eles falham. Quanto que é o dano do moto? 8 desses. 8 é 8. É, 8 de 8. Pode jogar pra você. Então, ixi, mosquitinha tá fazendo a festa aqui. Mas pode usar os 9 de 8 de um. Verdade. Aí são 13 de 8. 13 de 8, então. 13? Tá no mosquito, mano. Sobe 5 vezes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. 9, 14. 14 de 8 de dano. São 5, né? Uhum. Pouquinho. Tá, são 6. São 6, perdão. Não, então são 5. Não, 15. São 5. Oh, mas que caralho! Se for 6, é 15. Não, é 13, porque é... Joga uns 20 aí, depois é te dou 4, 5, 6. Não. Isso. 14, continua mesmo. Porque é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você lembra o número? 69. 69. Sim. Que é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se fossem 6, aí beleza. 69 então, fofinho. 69 pontos de dano? Só? Isso. Só, é um balde de fogo. Ué, só, dá isso aí. Todos, né? Vale. Só, dá isso aí no pessoal pra você ver. Ele morre. Não, agora eu tô full. Não tá, né? Você acha que você não vai tomar esse dano? Tem resistência? Eu tenho vantagem de ser certo, se ele. Os anões, eles ficam muito, muito feridos. Aquele que eu tinha batido não cai? Não. Isso fica tudo estrupiado. Eu senti muito filho, tá difícil. Tá difícil, mano. Fica tudo estrupiado. Você olha e você calcula que um teste de intuição. Você calcula que ele talvez não suporte dois outros ataques desse. Porra! Caralho, o cara tem mais de 100 de vida ainda. É, mais de 100 de vida ainda, os mais feridos. Mas então eu fudo. Deu quanto? 69? É. 9 menos. Ok, Sirene. 69 também. Salvaguarda e constituição. Dificuldade 44. Dificuldade 44. Passou? Passou fácil. Passei fácil, não. Passei. Passou? Dividido por 2. Mas deu 45 a destreza. Passou. Eu tomo um quarto. No seu caso, inexclusivamente, dividido por 2. Quarto sonho. Toma 103 pontos de dano force. Reduz a metade porque eu tenho imunidade. Já tá reduzido. Já tá porque eu tenho imunidade? Ah, pela imunidade? Não. Então, resistência. De novo. 51. Transforma em resistência, né? É. Opa. 69 a 34. Tô horror, tá sendo muito beneficiada nisso aí. Por quê? Porque tá. Tá roubado. Porque tá. Você explode a bola de fogo, ela se descontrola. Explosões, assim, esferas de energia pura vêm e atingem você. Te ferem, tá? Mas você percebe que você não foi tão ferida quanto poderia ser graças às suas resistências e imunidades. Só viram pros caras assim, não é justo matar ele! Eles olham... Isso é vantagem! Fui eu que me matei. Você é burro em fogo. Eles olham pra você, Ciri. E sem dizer nada, atacam você. Os outros quatro que estão ali de fora... Tá. Os oito que estão ali ao redor de vocês, eles atacam você. Você, no caso. Tudo com vantagem. Tá em 117 a armadura. Sendo de ataque. Qual que é? De novo. Aí você toma o dano de novo. Aí você cai. É 69 a minha. Ok, acertei um crítico. Certo, aí quatro deles dão um passo para trás e abrem espaço para os outros quatro entrarem na roda. Tá. Os outros quatro eles vêm aqui e intimidando meio que os outros anões a darem passagem para eles, né? Meio que empurrando. Então esses anões eles saem de lado aqui, entra dois aqui, né? E aí eles saem de lado, entra outros dois, eles ficam aguardando aqui, eles ficam brincando de revezamento. Vou rolar o ataque desses quatro aí. São mais oito ataques. Peraí, você sai da minha área ameaçada? Eu vou dar um ataque de oportunidade, então. Pode dar ataque de oportunidade. Pausa, Lerinho. Vocês podem, são quatro anões. Não tem nenhum clip bom. O Bredão, fala um clip bom aí. Mas sim, você bom. Tem o Warcaster? Fala da magia? Tenho. Você pode usar qualquer magia. Opa, mais um crítico. Então são três críticos acertando a Ciri, né? Três críticos acertando a Ciri agora, né? Me dá a cartinha. Ai, não tem mais o meu char aqui, caralho. Você tirou três críticos? Isso. São três cartas ou dois? Duas, porque já me deram uma. Tem que desintegrar. Obrigado. Ó, até o final do meu próximo turno, seus ataques têm desvantagem contra mim. 10, 16, mais 40. Mas eu tenho que apertar? Faz um save de destreza. Faz um save de destreza, então, de vocês aí, amor. Peraí. Desses quatro que saíram. Eu tenho muitas cartas, nunca tive tantas cartas assim. Ok, um dos anões vai rerolar o teste de ataque, que foi falho. Quero matar a Cie agora. Você não vai conseguir me matar, amor. Ah, eu vou gastar um ponto heróico pra tentar um crítico. Acerta ela com crítico, não deu crítico. Tá, vocês têm desvantagem pra acertar os meus anões. Gastei essa carta aqui. Sabe o que eu vou usar? Missão mágica. Nossa! Dois ataques que acertaram foram os anões que chegaram depois, né? Chegaram com os martelinhos, machadinho imbuído de energia. Isso. Esses têm smite. Esses têm smite. Beleza. Então são três ataques, né? O Arsalan só faz um saving throw aí de destreza. Entrou de destreza. Falhei. Você vai tomar um daninho aí. Um dos que saiu aqui. Meu é dano. Sere, você tem resistência a dano trovejante? One moment, please. Não? Não? Não. Então o trovejante tem que calcular separado, droga. Mas é magia? 8. É um dano mágico? É. Eu estou com o elemental de magia. É smite. Eu estou imune a magias. Você é imune a magias? Estou imune a magias. Ok, então os smites são perdidos. Eu acho que 6 mísseis já consegue. Então só o dano cortante, né? Já, estão com 6. Não, o dano cortante também não vai te atingir. É mágico? É. Então não. Ok, próximo. Então calma aí que o meu, agora é a minha reação. Ok. Eu vou dar um míssil mágico num desses. Trinta e dois vezes 6. Louco! Caramba, escolhe um anão. O meu dá 75. Um que não foi o dela. É. Como assim, um que não foi o dela? Ela bateu um e eu bati em outro. Que ela não tenha dado dano. Ah, os anões que saíram. Isso, é porque é... É reaction, né? É reaction. Tá. Então, beleza. Quanto que você deu no seu anão, então? 75. Eu vou jogar um para o ímpar aqui pra ver se é um dos anões mais feridos. Tá bom. Tá, joga você e joga você, Selene. Determinantes. Ah, eu achei que você tava determinando, desculpa. Determinei então. Tá, se for ímpar, é o anão ferido, mais feridão que saiu. Par. Não é o dos mais feridos que saiu aí com você. Selene, você. Calma aí, que o meu é 32, é 64 vezes 3. É 192 de dano. 192 de dano, sim. Mesmo nos menos feridos não mata? Então, é isso que eu quero saber. Joga aí um D6 pra ver se é um dos mais feridos ou menos feridos. Menos ferido. Menos ferido. Só saíram os anões que estavam menos feridos. Tá, 192. Mágico de primeiro nível. Caralho, fogo! Sai fora! Tá. Quanto deu seu dano, Ciro? 75. Certo. Os anões, eles abrem espaço e saem do círculo aí. Pra abrir espaço para os demais que chegam. Os demais chegam, eles atingem em cheia Ciri, mas os seus ataques, eles parecem não surtir efeito nela. Certo? Só parece, porque é suíte. Tá? O... Por que você está dando errado? Você... Deixa eu recalcular. Recalcula. Por quê? Porque eu joguei 16, ali 8. Aumenta em 1 para cada dano. Quanto deu o total? 57 mais 40 agora. 97. Mais 40? 97. Não, dá 97, então. Ao invés do que tinha dado. Ia dar quase a mesma coisa que ia aumentar um por dado. 97, 9, outubro. Ok. Eles abrem, eles atingem a Ciere, certo? E conforme eles vão atingindo você, Ciere, você tá tranquila ali. Porque eles estão te atacando com magia e armas mágicas, você sabe que você não vai ser ferida por isso. Tá? Porém, você sente a dor. Uma dor mínima, mas ainda assim sente. Tá? Eu passar o dano pra você. E aí os que saem, vocês em retribuição atacam eles com seus poderes mágicos. O que você atinge, Ciri, ele é arremessado pra frente, se apoia no chão com um machado extremamente ferido, certo? Mas ele continua vivo. Olha pra você assim com cara de quem vai morrer em breve. E o Celerim mata um. Salvaguarda de constituição. Não, mas é com o mínimo dano possível. Tipo, fica nele no nível. Tipo, no even. Qual que você deu pra resistir suas magias? A minha é 55. É que isso aí foi um míssil mágico. foi o seu mágico, né? Sim. Acertou automático. CD 50. É, acertou automático. Só agora de Constituição, CD 50. Passa, hein? Só morte automático. Crítico. Puxa. Então, 53. 53? É. A CD é 55. 55? Ele quer matar um. 2 e 4 ajuda. Eu quero ver uma reencarnação, quero ver um cobô. Reencarne num ovo. Mais 6. Deu um grão Togepi. Deu 57, meu. 57? É. Só que você tem menos 5. Tá dando mínimo só. Tá dando 52. Tá passando. Tá 3. Tá, eu uso extensão lendária e passei. Ok. Justo. Justo, válido. Celerinho. É o veneno pra praga de umas bandas. Você mata um dos anões. Pode matar, se a gente causa a mesma coisa mesmo. E aí você sente a vida se sugada de dentro do seu corpo. Você só resistiu a isso e não morreu porque você é um deus. Do contrário, você teria morrido também. Acho que vou parar por aqui. Isso tudo bem. Certo. Isso foi os anões, né? Uhum. Então tá. Então agora é o celeirinho. Assim, acho que é uma boa ideia a gente ir Enquanto embora. Vocês estão avançando. Tá. Eu vou tentar fazer o plano da Tota. Aí eu vou usar a atuação divina pra colocar isso pra dormir. Ah, ok. Tem que fazer salvaguarda? Tem. Agora eu não sei se é sabedoria ou constituição. Pra dormir? Sabedoria? Não, constituição. Resistência? É, constituição. E todos eles dormem. Dormem. Todos eles dormem. Os 12 anões... Os 11 anões caem desacordados ali no chão. O outro já começou antes, já sabia. É. Quais são bônus? É o mais preguiçoso. Eu dou um teleporte aqui. Eu sou nega. Eu sou nega. Eu não vi dois dos movimentos. E vamos? Ela vai roubar os anões, certeza. Olha que não pode. Vai roubar a morte do anão com a luva. É tipo um bastidor. Mais um, hein? É, esse é meu. Você vai ficar muito bravo se eu acordar um. Que? Um só. O que você quer fazer? Um só. Você quer falar com ele? Não! Não! Não, imagina! Eu vou reviver o que morreu. Não, pode curar ele. Ele vai ajudar os outros anões. É. Pode. Eu vou até o anãozinho então. O Fuzerinho matou e eu vou reencarnar ele. Deixa de ser anão. Vai reencarnar o anão. Eu vou. É que na verdade ele só ficou 0 PV, né? Não, tá não ele tá ou ele morreu ou ele tá 0 PV, vamos lá. Morreu. Você matou ele. Como que eu dei o dobro de vida dele? Morreu. Morreu. Tem que ser ou ressurreição ou reencarnação. Vai, sim. Reencarnar. Vai reencarnar ele? Joga um D100. Que eu acho legal. Vai realizar seu sonho, hein? Meu sonho é fazer isso do grupo. Aqui eu tô só revivendo. Não, eu sei reviver com as runas. Vamos lá, vai. Com a runa da vida, acho que sim. Eu não acho que não é. Nunca fez. Tem que ser runa da vida com runa da alma junto, né? É. Tem que buscar. É, eu vou tentar. Se não, aí eu faço a reencarnação. Vai, vamos lá. Vamos dar uma chance dele voltar como anão. Tá, eu vou explicar pra você como funcionam as magias de ressurreição. E é uma boa. E aí, vou deixar a inspiração bárbica. Okay. Quanto você acha que vai dar um aqui? Não, tu vai apanhar, Bredão. Dois. Esse D8 não me ajuda. Ok. Deu 16. Vamos usar coisa da vida como principal? Sim. E os ajudante ali, runa da alma. É. Isso aí. Então, 16, 57, mais 5 da runa que eu tô colocando junto, né? Uhum. Então, 60 alguma coisa. Na verdade, é... Ah, esse mais 5 você põe de bônus? É, eu põe de bônus. Tá, então, tá 57, 62. 62 tá bom, né, amor? 62? É. Pra tentar reviver o anão. Tá bom. Você vê a alma dele retornando pra dentro do corpo dele, e ele abrindo os olhos e voltando a respirar. Agora põe ele pra dormir. Agora é com você, parceiro. Isso, obrigado. Faz aí. Dormiu. Porque aí não é comigo. Ok. Olha, eu peguei uma desvantagem. Vou pular aqui quanto de dano a ser duas. Por quê? Duas quando duas ruim, né? Eu vou usar uma restauração em mim. Vou tirar essa desvantagem. Usar a restauração maior. É, te dá uma. Eu uso três. Você perde 15 pontos de vida. Já reduzido a metade. Todas as metades possíveis e inimagináveis. Ok. Dos 3 ataques críticos que você tomou. Eu acertava vocês com crítico. Ok. Ok, você revive o anão. Ele acorda. Ele tava com escudo, né? Escudo atado ao braço, mas na outra mão ele tava com machado. Ok. O machado despenca da mão dele. Na hora que você bate ele, ele vai pra frente assim, cai no chão morto. Ele bate no chão, o machado desprende da mão dele e o machado voa na direção da outra parede. Um metro antes de tocar na parede, o machado ele cai no chão. Ele atravessa o chão. Poxa. Vocês veem o machado atravessando o chão e sumindo, se perdendo naquela escuridão branca, naquela imensidão branca. O Calmer já considera ele morto. Ah, é a vida, ele sentiu um Calmer depois. Pra falar a verdade, eu acho que então a intenção era desarmá-los. Talvez. E aí? O que vocês fazem? Vambora. Embora? Os anões vão atacá-los. Os anões estão dormindo! Ah, é. Ok, com os anões dormindo, vocês conseguem sair do local. Beleza, vocês avançam. Mesmo ao longe, através das paredes translúcidas, vocês conseguem ver que a sala... As salas onde estão o terceiro desafio estão infestadas de zumbis. Eles são bem maiores que humanos comuns. Em vida eles devem ter sido ogros, bugbears ou coisas assim. Eles parecem impossibilitados de sair, porque eles vão até a entrada da sala, circulam, olham para fora para vocês, farejam o ar e voltam lá para dentro. Mas eles não saem. Paladino tem expulsar, né? Paladino tem expulsar. Morte-viva? Uhum. Paladino tem. Mas a gente pode usar expulsar mortos-vivos aqui? Como assim? Tem umas regras lá na masmorra, né? Tem umas regras na masmorra. Mas é um poder de paladino. Vou repetir as regras pra vocês. Não é permitido fascinar mortos-vivos ou conjurar magias com os descritores. Mal, caos, que morte, medo, controlar e das escolas ilusão e necromancia, controlar mortos-vivos. Você é como se você fosse um bardo para os mortos, você fascina eles e eles ficam sob seu comando. Mas expulsar pode, então. Expulsar pode, nada que que faz expulsar mortos-vivos, vocês que são? Dá medo e eles saem correndo. Basicamente, é isso. Basicamente um medo, só que para mortos-vivos, específico, para mortos-vivos. Tipo assim, vá de retro Satanás e eles. É isso. Que não foi muito muito sentido ter que usar isso nos caras, porque os caras não tem nem pra onde fugir ali. É uma garrafa pet. E a gente nem tem que ir ali. Vai ter que cumprir todos os desafios. Então, eu tenho que ir lá e usar um expulsar neles, talvez? Talvez sim, talvez não, só vamos saber. Existe uma magia expulsar mortos-vivos? Não, que eu não saiba. Beleza, a gente tem um problema então, porque ninguém aqui é paladino. Tem alguém tese de religião. Eu consigo talvez fazer antipatia mortos-vivos. Peraí, a gente já chegou? Vocês chegam antes deles até, inclusive. Eu consigo fazer expulsar mortos-vivos, quebrando a regra, virou um paladino. Eu nem preciso. Vocês não consigo, né? Nesse bicho tá com eu vocês. Eu preciso disso. É, também. Eu não preciso disso. Eu não preciso gastar, eu expulso. Na eu porrada. Sou... Não. Convocar espectros, eu posso convocar ou expulsar. Ah, agora sim. Ou se funciona com morto-vivo também. E tem a Lisbeth também com vocês? Sim. Quantos mortos-vivos são, Jé? Mas a gente não. Tipo, ela quebrou o voto dela, então a gente. Só não fala de. Dá 34. São? Não, mas 36 ele perde as habilidades. Zumbis. Ah, eu não acho no paladino, né? 36. Mudou 36. O voto. 57, religião. O teste de religião deu um. Um paladino, ou um clérigo de alto nível, quando ele. Impunha o símbolo sagrado do seu deus para expulsar um morto-vivo. Eu dou 32. Né, se ele tiver poder suficiente, não apenas o expulso, ele pode destruí-lo instantaneamente. Ai, mãe, acabei de lembrar que eu sou deus, né? Eu posso ter esse poder. Ah. É que eu não tinha notado nisso. Eu anotei só a parte da cura do clérigo. Você pode ter qualquer poder, filho. E aí, o que vocês fazem? Morre. Se não entraram na sala ainda, os zumbis estão do lado de dentro, vocês estão lá de fora. Não. Você acha que se a gente entrar, eles vão atacar a gente? O feiticeiro é do... Quer que abra outro negócio? Deus. Amor, você tá com o Xanatar aí? Abre, quer que abra? Xanatar não. O que vocês decidirem, tá decidido. Quanto, Soca? Como? Você queria saber habilidade ou magia? Habilidade. É porque eu posso pegar todas as de clérigo. Tá, né? De magias, mas eu quero ver quais são as habilidades. Você tem voar no 14º. Não, a gente tem que passar pela sala. 11º, você tem uma magia especial. Quer dizer, no primeiro. Qual você acha que é esse desafio? Eu sei que eu tenho esses 2d4. Toda isso. Cura que eu faço... Ah, toda cura que eu faço é máxima. Será que esse é o da cura? Quando você rola dados. Eu rolei dados. Oi, você me colou 2 mil. Eu te colei... Porque o outro não ficou bem claro contigo. Como foi, né? Porque, tipo, pelo menos, tipo, por mais que a gente passasse, é que você não tá sabendo mais. E aparecesse, tipo, alguém falando parabéns, vocês cumpriram o desafio, segue para o próximo, cumpriu o desafio X. Quem fala isso é só o Ivan, depois que a gente sai da masmorra. Então. Não, não é depois que você sai da masmorra, não. Então a gente faz uma coisa boa. Vocês dão uma dentro. Tá, porque até agora a gente só falou duas vezes que a gente saiu. Ele já falou outras vezes, é que vocês não sabem, de ninguém. Peito de frango. Um bacon de trigo, rapaz. É. Plantado nas melhores fazendas. Caramba, do Fabito, deve ser bom isso aqui. Pessoal, se Fabito é mó bom. A gente chegou num lugar aqui cheio infestado de morto-vivo. Eu tô vendo aqui da janela. Será que aqui é o... janela? As paredes são translúcidas, dá pra ver. Ah, não, porque eu não enxergo, esqueceu? Ah... Elas são translúcidas, dá pra ver dentro. Não, pra mim difere isso, né? Mas enfim, vocês acham que aqui é de fato a coragem? Bom pra caramba. Porque tem que ter uma coragem grande pra entrar nesse meio desses monte de zumbi. Talvez. Mas acho que tem relacionado a coisa dos mortos-vivos, né? Paladinos de Calmir são rivais eternos dos mortos-vivos. Uhum. Vocês sabem como que vocês vão fazer? Porque aqui eu e a Lisbeth conseguimos. A Lisbeth principalmente. Vem que dá um jeito. Eu tenho poderes divinos. Posso tentar alguma coisa. Beleza, qualquer coisa então vocês entram em contato. Uhum. E agora, como que a gente faz? A gente entra? Vai ter que entrar de qualquer jeito. Lisbeth, você consegue criar uma aura anti-morto-vivo? Será que a gente consegue criar isso? Um santuário? Um santuário? Então, acho que... Demora pra criar um santuário. Não, um santuário pessoal, só que... Eu posso tentar utilizar as minhas auras. Mas assim, um santuário, como se fosse uma aura, que a gente fica dentro, a gente se locomove. Se prestasse um ponto heróico pra ela, pra ela ampliar essa aura e encobrir a gente também. Uma aura já cobre vocês, já protege vocês. Mas é tipo uma aura pra repulsão de morto-vivo, pra expulsão. Repulsão, no caso, porque eles não. Assim, a gente. Vocês percebem que a gente tá. Pode aqui, transformar a habilidade dela de expulsar morto-vivos numa aura, que seria como se fosse uma aura com. Heróico? É exatamente a magia de antipatia, sim. Isso. Só que é oitavo nível. Sim. Então, não sei demora. Se vocês perceberam, aqui na frente tem uma espécie de magia e tem um aleluia entrando ali no saco. Filha da puta. Isso nós não percebemos. Tem asas translúcidas agora. E. Isso deve ser alguma magia de repulsão de morto vivo. Você consegue fazer algo no próximo dia? Eu tenho. Ao seu redor? Isso é boa. Consigo. Dá uma favorecida, só. Feiticeira dá uma favorecida. Não, ela consegue. Bem mal neutro, ordeiro ou caótico. Tem isso? Tem. No nível 1 tem as magias especiais, hein? Então, a gente fala pra ela fazer isso aí. Mas já que ela consegue fazer isso? Eu achei. Vocês vão ter que gastar um ponto heróico. E a Elizabeth consegue fazer a expulsão. Porque isso aí muda todas as asas. É isso que vocês querem? Uhum. É. Então o ponto heróico tá gasto. Só que é o seguinte, ó. Porque não é do voto dela, mas ela consegue pegar com o ponto heróico. Yeah. Elizabeth. Murray. Toff. A Lizzie vai brandindo a espada dela, vai entrando, zumbizada tudo aqui em volta e vai tipo, a aura dela e vai entrando junto pra passar. Ok. Beleza. Eu fico bem mesmo. Tá bem? Um ótico bom normalmente. A Lizzie faz isso então. Ela invoca o poder de expulsão. Quem gastou o ponto heróico? Da onde vem esse poder? Gastou o ponto heróico, né? Ela invoca o poder de expulsão, a espada dela brilha, ela vai entrando, os mortos vivos vão se afastando dela. Certo? Indo pros cantos. Conforme ela vai passando, ela vai orando, né? Invocando o nome de Valkyria. Invocando o nome de Celeste. Invocando o nome de Valkyria. Conforme ela vai passando, os mortos vivos vão indo para as paredes assim, vocês notam que eles. Que ela passa e faz com que eles fiquem dentro da aura deles, eles vão sublimando. Eles vão sendo desintegrados um a um. Até que vocês atravessam a sala e não tem mais nenhum morto vivo. Passa a informação para o desafio 4. Pessoal, passamos aqui sem dificuldade. A Elizabeth garantiu que passássemos em segurança. Só usar a magia, habilidade de expulsar mortos vivos. Eu juro que eu não conheço essa habilidade da Elizabeth. Nunca a vi usando. Nunca vi usando, mas confesso que deu um pouco de medo. Confessamos que você não viu muitas habilidades que a gente usa, né? Também. Com ênfase no ver. Com ênfase no ver. Eu não tenho visto, Lenin. Não, mas eu acho que a Elizabeth tem um ódio muito grande por orcs. Ela não tem essa tolerância contra mortos-vivos. Fofinho. Oi. Vamos definir uma coisa aqui rapidinho? Certo. Eu sou um feiticeiro da alma favorecida. Aham. Uhum. Né? Teoricamente eu sou... Os poderes de clérigo. Vindo de um celestial. De algum celestial. Certo. E aí, eu tenho que escolher alguma afinidade. Qual que é a tendência desse celestial? Isso. Nada. E... Não. Eu não sei de onde vem esse poder, então você como mestre quer escolher... Caos. Caos? Sim. É caótica? Não, mas não é de mim, é de quem me deu, de onde eu venho. É, por você ser caótico. Gostei dela, toma esse poder. Toma e explode, vira umas boas. Tá bom. Então você tem essa magia extra. É, eu dei a magia então, perdição. Que é Bane. Você pode adicionar um D6. Só que você entrou em contato, tava possuído pelo nada. Exótica, todo ataque contra uma criatura. Então é válido ser do caos, ser caótico. Mas não ter smart de Warlock. Não, peraí, caos. Você tem amizadezinha com Selune, com quem mais? Com Alihanna, esperamos, né? Alihanna? Mas não é Alihanna. Não curte muito Alihanna. Camaleão, Rain. Quem mais além de Selune? Amizade? É. Aquele monte de bicho dela. Tenebra. É porque feitiçaria vai partir, tipo assim, é no meu sangue que tem essa magia. Não precisa ser deus especificamente. Por exemplo, um Pégaso pode te dar esse poder. Um Pégaso é uma entidade celestial. É caos mesmo. Tá no sangue é caos. Caos! Corrompeu. Você é filha dos Cavaleiros do Caos. Desculpa, filha dos Cavaleiros do Caos. Morcego. Causa de morcego, se eu não me engano. É caos. E aí, o que vocês dois fazem? Enquanto isso, vocês vão indo. Vai lá. Vão seguindo pro desafio 4. Eu vou invocar um meu poder divino. Ok. Pra expulsar os mortos. Vai expulsar? É, pra dizimá-los, né? Ok, você invoca seu poder de Deus, né? Faz a sua presença majestosa dentro daquela sala. E quando você faz isso, os mortos eles olham pra você. Bom dia! Adeus! Tá com tosse? Adeus! Realmente, funcionou. É bom. Adeus! O próximo então. É um zumbi que passa pra cima. Bom dia, ele. Vamos pro 4 então. Aí pertinho, é só atravessar o corredor. Uhum. Quando vai pá. Cara, esse bacon é muito da hora. Véio. É bom mesmo. Mas é feito de trigo. Esse aqui é a plantação dos porcos. Os pés de porco. Olha o bonitinho da cena. Não é muito cheiroso. Então nós que entramos no. Chega. Ok. Certo. Mas você vai acabar, né? Tinha esquecido disso. Eu acho que eu marquei pronto nem mesmo. Vocês avançam até o quarto desafio. Vocês chegam no quarto desafio. Vocês são surpreendidos. Ai, meu Deus. Eu não sou surpreendido, porque eu não posso ser surpreendido. Ah, mas você é. Não, não sou. Não vou. Quer valer quanto que não vai me surpreender? Eles vão tentar assustar a Toff não viu eles. Olha. Na verdade, eu já sei que eles estão lá, porque eu sempre estou limitando esse lugar aí. É. Você não pode ficar sob a condição surpreendida. Mas você ainda pode ser surpresa. Ainda pode ficar surpresa. Não, então, não combate. Não vai ter combate pra ver. Porque aparecer gente... alguém aí pra falar alguma merda pra nós. É porque, tipo assim, a gente tá na teoria, né? O pessoal que enxerga tá num bagulho translúcido. É a mesma coisa alguém se esconder atrás de um lugar que não tem onde se esconder pra botar um susto no outro, né? Atrás de vidro. Ah, vamos esconder aqui, ninguém tá me vendo. Que não, tem. Deixa eu ver o Google Chrome daqui. Mostrar uma coisa na internet pra vocês. Imagens. Imagens. Tu quer que eu Alma Veritas. O que é Alma Veritas? A mexa, acho que era pra ser. Tá, alma. Ô, tá olhando minhas coisas, cuzão? Poxa, tá aberto aqui? Não leia. Você que deixou aberto, mostrou pra nós. Quer saber o que é essa Alma Veritas? Fala aí. Tá roubando aqui, ó. Tá aberto, ó. Poder. Ah, mas é uma alma verita, se for uma mexa verita, ele come de verdade lá, mãe. Por que alma verita? Tá abreviado. Porque pra mim isso faz cagada. Faz uma coisa que a gente não sabe. Então. Diga alguma coisa que a gente não sabe. Não, não é pra find apples. Ah, é o bichinho do gelo. Chibinho. Bacon é da hora, né? Bacon é bom. Bacon é vida. Bacon é vida. Pô, você ainda vai quando planta. Fala isso pros porcos. Vai quando planta. Eles sabem. Vocês avançam e aí vocês já vão vendo de longe que o local onde para o qual vocês fumam ele está semi-destruído. Em alguns pontos, vocês percebem que a muralha de cristal que cerca as paredes tá faltando pedaços. Tá bom demais pra ser verdade, né? Vocês veem que esses pedaços, eles foram retirados. Demorando pra ele pôr isso aí no meio? E em seu lugar não restou nada. É, literalmente. Literalmente. Obliterado. Literalmente. Literalmente. Não restou nada ali. Eu achava que queria botar nos anão no ali, centro, um dos anão meio possuído. No centro da sala pra qual vocês fumam, vocês conseguem ver uma criatura. O que parece ser uma criatura. Aqui vocês veem, percebem pés, né? E um cone coriáceo envolvendo esses pés. Um cone feito de couro. Conforme vocês se aproximam, vocês percebem que esse cone, na verdade, é um par de asas fechado sobre um corpo. Asas de couro. Conforme vocês vão se aproximando, vocês veem que esse par de asas dá uma ligeira abrida. De lá dentro vocês veem, olhando com olhos vermelhos, demoníacos, um rosto em cuja cabeça repousa um par de chifres gigantescos. Oba. Essa criatura deixa vocês surpresos. Eu não. Pois é um demônio. Ah. Parceiro, irmão. Mas esse demônio não é um demônio comum. É um demônio que carrega em si a corrupção, o vazio. Ele só dá uma brida assim com as asas e fecha novamente enquanto vocês estão indo lá de fora da sala. O que vocês fazem? Tem um ser muito, muito maligno ali, não tem? Minha experiência parece ser um... O formato da... A gente consegue ver o formato das asas? Sim. Fichada? É tipo... morcego, né? É claro. Você tá de venda? Ah, tá. Uhum. Experiência... Isso parece ser um demônio. Pelo formato das asas. Pelo cheiro também. Uma coisa besta. Eu quero sentir a tendência dele. Ele tá corrompido. Eu acho que é maligno. Ele foi corrompido pelo vazio. Mas... O demônio é maligno. Depois da Inanna, né? Quê? Mal tá até todo... o último fio de cabelo da Shurama. É? Não, os demônios são muito sem são real caóticos, não é? Não são sempre maus? Menos 1433. Já foi isso. Vamos lutar. Tá pronto? Tá preparado? Sim. Vamos adentrando. Vamos adentrando devagar. Vou chegando. Você é o nosso próximo desafio? Ele abre as asas. Sal! Quando ele faz isso, vê uma aura escura na direção de vocês. Sal aguarda de sabedoria, dificuldade 60. Ah, falei, lógico. Tá, vou jogar porque vai ter um crítico, né, mano? Por que eu me fodo? Tem mais 8. Tirar 20, tá, mano. Vocês estão na outra sala? Vocês chegaram já? É, 10. Só não chegou perguntando. Deu 30. Alguma coisa antes de entrar. Falei também. Vamos, você vai querer separar. Conversar alguma coisa antes de entrar? Valeu também? Falei. A despeito do alto nível de poder que vocês possuem, a despeito de suas características próprias, conquistadas na base de muito suor e sangue, a despeito da presença da Lisbeth ao lado de vocês, a despeito de todas as proteções que vocês receberam de seres divinos e fantásticos ao longo da sua jornada, vocês se borram de medo. Mesmo com a Lisbeth, mas que a gente não mesmo tem com a Lisbeth do lado. Vocês estão com medo. Com medo. Coragem. Esse é o da coragem. Esse é o da coragem. Parece que esse é o da coragem. Misturado com justiça. Se der que o outro cara é muito mal. Tem que pôr IR, é. Foda que não vai dar nem... Vocês estão amedrontados. Vocês têm desvantagem em testes de habilidade e ataques... Enquanto a fonte do seu medo estiver na sua linha de visão. E não pode avançar contra ele. A criatura não pode avançar, não pode se aproximar voluntariamente da fonte do seu medo. Tem mais alguma condição que se aplica de medo? Não. Só tem uma condição de medo? Só. Sistema lixo. Sistema lixo. Mas e tormenta porque tem três condições de medo. Tá reclamando o quê, velho? Você vai conseguir colocar um dragão deus pra correr? Eu não tenho medo. Matei num golpe só. Eu não tenho medo. Eu também não, lógico, eu também não tenho. Fico com medo. Ah, então. Eu sacrifiquei meu medo quando fui salvar o Theo. Quando isso? Quando a gente entrou na mente do Theo. Exato. Ah, puta, pode crer. Não tem um conceito de medo. Exato. É, nenhum passou aqui. Foi um pilantra. Caralho. Olha quem fala. Eu não sei se... Ladina de habilidades. É o Lando do Yu Yu Hakusho. O Lando. Pois não posso fazer o teste aí já não? Eu tô analisando essa porra aí. Ok, vocês estão chegando. Vocês veem lá as mesas fechadas. O que vocês fazem? Dá uma olhadinha. Vai querer entrar? A gente tem que entrar. Ah, antes aqui, ó. Eles estão passando aqui. Eu dou uma acenada pra eles. A gente consegue se ver aqui. É. Eu só fico... Vocês estão próximos. Dá pra vocês se verem. Eu não tenho conceito de medo ainda. O que eu vou fazer? Vou esperar os caras entrarem e eu falo assim... E aí? Puta que o pariu, é um demônio. Esse demônio, não vou chegar perto, não. Não vou. Que isso, Toff? É só um demônio. Não. Não vou chegar. Só um demônio. Tá fora da sala ainda. Expande. Tá fora da sala ainda. A gente teve que falar. Os caras entrou, vamos ver o que deu. Obrigado, eu tô esperando. Mano, eu tenho que pensar. O Toff tá se empurrando lá, Cedrinho. Ah, coragem, Goff. Você precisa de coragem, menina. Eu não, que coragem, caramba, que será que viva? Toff, será que viva, não? Se você não fizer agora, nada, ele vai te agarrar no colo. Não. Não vai chutar ele? Eu vou correr, não, porra. Eu não quero, ele quer ver com a catão na corrida, não cata, não é, nem a pau. Não vou. Vocês se viram aí. E aí, amor, tá com medinho também? Mesmo tempo que eu tô meio receoso, não sei se a Toff vai estar olhando pra mim, mas meu olho começa a brilhar. Ok, o olho da... questão do Demon Hunter. Tô vendo pra você, amor. Vai. Ah, mas você não enxerga pela runa, caralho. Não. Mas não é. Eu tô à venda no olho. Ah, enxergar só as almas, as coisas. A hora que eu quiser, eu tiro e vejo. Não, tá. Não, esqueci do detalhe da venda. Ela é o Kakashi. Tá vendada. Pra dois olhos. É o Kakashi pra dois olhos, é isso aí. E aí, Silerinho? Eu tô receoso, mano. Vai lá. Felizmente vou batalhar o demônio depois que eu matei o meu criador. Já quer bufar alguma coisa? Eu tenho me tornado demônio. Não tem nada? Ah! E aí? Tá com medo? Não, sim, mas eu vou, tipo... uns 12 segundos aqui fora. Tentar me confrontar esse medo com meus poderes de... Não, eu vou ficar concentrado na dois turnos. Pra ter mais... Não, a gente vai esperar uns 12 segundinhos ali fora. Pra vencer esse medo. Pra gente concentrar uma runinha. Ok. E aí a gente entra na porrada já. Ok, beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O problema tá instigado por lutar com ele, por ser um demônio mais forte do que o... Vamos ver se ele vai entrar no Neron? Pancaciones. Os de vale play pra isso, pra quebrar o medo. Então, é, tipo... E aí? Aí é que você iria. O quê? Sim, por mais que eu esteja receoso, mas o instinto do Muren é aquele instinto tipo empolgação por estar enfrentando tipo pela segunda vez estar enfrentando um demônio que seja mais forte que o demônio que ele enfrentou, que foi o Neron. Sim. O único demônio que ele enfrentou depois dele ter se tornado o Neron. Vamos ver a segunda. Se quiser, depois dele ter se tornado o Demon Hunter. Baseado em tudo que aconteceu com ele e com o Neron. Então, pelas coisas. Então, tipo, o Murmy que tá empolgado a batalhar. É que é o sopro. Então, eu queria usar isso. O dano é o sopro. Usar um ponto heróico pra poder quebrar o medo. É, pra rerolar. Você não pode. Ah, na verdade seria quebrar o medo, botar uma resistência lendária. Pra rerolar. E aí podia ser fazer isso numa magia. Aí você não pode, velho. Porque nem com, pô, eu tenho 20 assim, de bônus, mas nem com 20 crítico, somando o bagulho, não pode. É isso que eu deixo passar. Ah, já foi isso. Você tem 3 parceiros. Resistência lendária? É, justamente isso, tipo. Então a resistência lendária. O ponto herói tá sempre, eu tá empolgado, meio que eu crio uma resistência lendária sobre o medo. E quebra o medo. com minhas forças e o sangue vil dentro de mim, eu quebro medo. Existência lendária. Cada um daqui também tem, hein? Eu deixo você quebrar metade da condição. Você escolhe a metade. Se você, você vai ter as desvantagens dele, ou se você vai não poder se aproximar dele. Não poder se aproximar, porque se você usar o golpe do Bárbaro, lá que você já tá com vantagem, você anula já. É, poder me aproximar. Então você não vai poder se aproximar dele. Não, vou poder me aproximar dele. Ah, você dele. Vai poder se aproximar. Ok. Vou quebrar o de aproximação. Beleza, então gasta. Vantagem pra mim é normal porque eu já tenho vantagem. Ele tem medo? Ele é imune a medo? Eu acho que sim. Que eu já tenho vantagem, então eu vou ficar jogando normal e eu posso... Você vê um demônio. Vantagem quando tá descuidado. Um demônio que é mais poderoso do que o Neron diante de você. Porque ele foi tomado, ele se entregou ao vazio. É isso que te assusta mais nele. Porém, isso também te deixa empolgado. E mesmo tremendo de medo, de excitação, né, segurando o machado trêmulo na sua mão, você se concentra e consegue dar um passo à frente. Buff eu não tenho, mas eu tenho uma ação. Você tá doido? Eu vou usar mais de um lado. Será que eu vou usar? Um lá fora? Agora que eu penso. Peraí, aí, só deixa eu ver. Que é dentro da manhã, né? E aí? Ah, mas eu conheço tudo sobre ele, os segredos dele. Então vai esperar dois turnos. É, a gente vai esperar dois turnos ali fora. Ok. Eu vou ficar concentrando o Runa. No primeiro turno eu vou olhar pra ele e vou dizer assim, ó. E aí? Me conta seus segredos, rapaz. Eu vou usar Legends of Ornian com conhecimento dos deuses. Faz um save de sabedoria. Com desvantagem. Com desvantagem ainda? É. Mas eu jogo normal porque eu gosto de vantagem. 55. Porque eu sou entrópico. Falei, 55 não dá, né? Com 11zinho não dá. Eu sei todos os segredos e informações dele, né? Todos os segredos e informações dele? É. Aí conforme o mundo aproximou. Ok. Então essa batalha será entre demônios. E vira um demônio. Ih, a Masmol vai te expulsar também, hein? Celerinho. Passei, mano. Essa ainda é mais boa. Como? Fosse assim, eu tinha expulsado que tô falando. Não sou demônio, eu sou metamorfo. Você descobre o nome desse demônio. Eu tô em forma de lobo, ela não me expulsou, ele, cara. Não, não dá, teria que fazer um ritual. Não, uma hora. Não precisa de um ritual. Aquele nosso é uma hora. O nome dele é Legião. Eu sou Legião. Agora sou Legião. Eu sou Ida. Agora eu sou o partidário! Interessante. Ivan. Nossa. Que Ivan. A minha intenção era... O nome dele. Eu não pensei nisso, mas eu queria fazer tipo quando me transformasse no Star Machado virasse Ivor Great, mano. Tá aqui rapidinho essa coisa. Pode ser. Esse é o nome verdadeiro dele? Já que a intenção não era fazer o verdadeiro é outra parada, né? Pra saber, né? Vai que... Tarmand é o nome dele. Você sabe que ele é uma criatura terrível. Oh, é um cara terrível? Terrível. Nossa. Terrível. Meu Deus. Oh. Você sabe qual que é a origem dele, né? Como que ele foi criado? Ele nasceu demônio por conta de uma coisa que aconteceu muito errada. Vamos plagiar agora. A mãe dele era uma clériga de Lena que trabalhava numa instituição de caridade que cuidava de pessoas muito tempo em Arca, muito tempo atrás, antes do reinado ser formado, antes do continente norte ser conquistado. Ela trabalhava numa instituição que cuidava, que dava uma segunda chance às pessoas que tinham problemas cerebrais e às pessoas que tinham problemas de caráter. Ela cuidava das pessoas de um presídio de segurança máxima para fornecer a essas pessoas um mínimo de dignidade. já que Helena preza pela vida e essas pessoas, elas criminosos, terríveis, pessoas com problemas mentais impossíveis de se conviver na sociedade, ela cuidava dessas pessoas. Uhum. Corre que um dia aconteceu uma coisa errada dentro desse presídio e todos eles foram soltos com ela ali dentro. Eles foram até a mãe de Tarmand e abusaram dela. Todos eles. Incontáveis horas. Até que foi gerado um filho de todo esse abuso. Que foi tão grande, tão profano, que ele nasceu horas depois ali. Sim. Horas depois ele nasceu. Matando a pobre clériga de nome desconhecido no seu processo de nascimento. E ele matou um a um os seus pais e se banqueteou nos cadáveres dele. Quantos passageiros tinha? Hã? Quantos passageiros tinha? Quantos passageiros tinha? Parecendo óleo, ele tava passageiro. Ah. Pra mim, a mãe dele era a Arlequina. E aí ele passou a praticar maldades no mundo todo. Até que um dia, um paladino do Deus da Justiça conseguiu caçá-lo e destruí-lo e bani-lo de Arton pra todo sempre. E agora você sabe qual que é o. E jogou ele e fez o que? O local dele. Então foi Calmir. Descanso final dele. Foi o paladino de Calmir, trouxe ele pra mais. Mas, já que você passou nesse teste, você também sabe qual que é o ponto fraco dele. Embora você não saiba exatamente como utilizá-lo. Uhum. Você sabe que o ponto fraco dele é invocar o nome da mãe dele. Ninguém sabe o nome da mãe dele. Deve ser Marta. Deve ser Marta. Ele deve descer, ó. Ele aqui na Marta. Não, né, pô? O que é? Igual o martelo vermelho. O primeiro nome que você pensa é Marta sempre? Batman versus Superman. É, o nome da mãe dele era Marta. Não, não era Marta, não. Eu vou puxar o nome da mãe dele aqui. Não, você pode ver isso aí. Tem na internet. Jamais saberá. Agora deu merda. E aí você descobre que, na verdade, ele tem um irmão gêmeo que tá do outro lado, não. Do outro lado. Mentira. É. Não, não tem um irmão gêmeo, não. Ele tem o mesmo nome. Vamos procurar o nome da mãe dele. Não, burro. Eu digitei mãe, não é mão que eu quero. Puta que pariu. Puta que pariu. Não, o Google não vai conseguir achar. Porque eu tava pra corrigir o corretor ortográfico. Fala da minha história. Puta, não é Marta, mas raspou. Maria. Maria. Não, começa com outra letra. Deve ser Arta. Tarma. Você tarta. E aí? Ah, isso foi o primeiro turno. Vocês já vão pro segundo turno? Então, pode ir, né? Foi turno praticamente de preparação, né? Agora ele vai rolar a iniciativa agora. Vamos rolar a iniciativa, então. É, porque a gente não vai participar no primeiro. Joga aí, Murray Toff. Pode usar ele. Jogar também todo mundo. É, ele dá desvantagem também em iniciativa? Não. Qualquer coisa ou só ataque? Só coisas que afetam mesmo. Ability checks. E rolagem de ataque. Contra 33. Ele ou todas? Todas. 33 toques. Então dá desvantagem. 33. Eu tenho por causa da exaustão. 32, filho, que é um. Uai, eu fui no filho antes, rapaz. É que só pra mim, de check, eu acho que é de boa. Você acha? É, é que runa pra mim é blitz check, então. Sim, então, como eu tenho uma, eu quase não uso. É, foi baixa pra caraca, velho. A minha. 44. 38. A minha foi. 38, 44. Toff? É, acelerei em 44. 22 a minha. Morning 22. E agora eu vou rolar pros demônios. Vai ser uma iniciativa. Eu consegui ativar a Fúria Suprema por causa do. Pra sair do medo. Aí eu vou ter que ativar no turno. Vou ter que ativar a Fúria Suprema e depois fazer o. Transformar. Mais 31. Dois números juntos ali. 19 com 31. Não, o que eu pensei, mas depois eu vi que tanto faz, é porque dá pra você pular o número 1. Você pode só ignorar aqui pra cima. Então. Porque você pode fazer o número 1 mais pra frente. Mas aí você pode ignorar o número 3 também. Você pode ignorar o número 2. Não, não, o número 2 não dá. É, por isso que eu não entendi. Por que tem mais dois números 1? É o primeiro desafio de novo? Não sei. Tinha uma legenda no mapa do Calmir? Porque tem mais número 1 aqui na frente. Então a gente tá em dúvida. E por que de um lado lá não tinha uns caras mortos, do outro tinha uns caras vivos machucados? Os dois lados. Tinha... É, porque tem mais desafio desse aí pela frente. Mas não é obrigatório, né? Deixa eu mais saber. Tudo aqui é obrigatório em Calmir. Mas são 6 desafios. Pau no rabo do caralho também. São 7, um cacete nesse essa buceta aí. Olha aí. É um arco-íris? Não, são 6, mas é porque esse é duplicado. Ah. Só os 6 que não. Só os 6 que não é duplicado. É o último. Porque é o portal. É o portal. Se é o Calmir, ele vai dar um soco tão grande nele. Mas o 5 é quadruplicado. É. É o 5. Ah, mas é o 5, tudo bem, porque é na mesma sala. Não. É, você entra, vai ter pra cá e pra cá. É. É bem possível que seja individual. Pode ser também. Estamos em 4. Ok, iniciativas roladas. Eu sei que eu não sou o último. Provavelmente o último sou eu. Sim. Vocês entraram na sala já? Não, não. A gente vai esperar 2 turnos. Como eles já entraram, um turno a gente vai ficar de boa. Certo, ok. Então, vocês, vamos lá. Eu? Ou é o demônio, né? Você dá o primeiro passo pra dentro, né, Mori? O demônio age primeiro. Tá. Com certeza. E então, aí? A reação, tira... fúria. Quanto que tirou da iniciativa? 50. Pronto, agora eu posso usar. Então eu tenho a destreza alta. Agora eu posso fúria. Eu transformo, transforma, vai. Ah, transformar, vou transformar no meu turno. Isso aí, transforma aí, transforma aí. Transformista. Não, vou usar a fúria primeiro. Usei a fúria suprema. Transformista furiosa. Posso usar ela mais 8 vezes. É, e música de constituição. A quantidade de vezes que eu posso usar a fúria suprema. Sounds good. Ah, eu dou 3 ataques em você. Vai doer. Tô louco, vou rerolar. É desvantagem, eu não sei se ele aplica por. É tudo com desvantagem, ataque meu. Por causa da Fúria Suprema. Ah. Peraí, deixa eu ver se eu jogo com um vantagem. Tá roubando aí, ó. É, não, não são com... Vamos lá, então. Eu dou 6 ataques. 1, 2, 3, crítico. Não. 4, é desvantagem. 5, 6. Ele vai pra cima de você com tudo, com chifres, o tridente e a cauda. Tenta atingir você, mas não consegue nenhuma vez, mãe. Do outro lado, vocês estão aguardando aí de sua vez. Aliás, a Toff primeiro. É. Uma pergunta. Essa condição que ele aplica de medo, como eu não sinto medo, e com a hora da Lisbeth, eu teria que refazer o teste? Ou eu tenho uma habilidade de monge que eu posso interromper esse medo? É uma habilidade do monge que eu tenho, assim como controle mental, esse tipo de coisa. Eu uso uma ação e interrompo essa condição. Funciona? Nesse medo em específico? Você consegue interromper metade. Interromper metade. Igual no meu caso, filho. Tá. Igual amor. Não, tranquilo. É um medo muito mais poderoso do que um medo comum. E o medo emana não dele ser um demônio, também. Mas é potencializado por ter um nada ali na gente. Não vou. Tessai, vai você. Vai você, não vou. Vai lá, carrega meu poder junto. Eu embuo ela de poder. E vou lá. Dá uns golpes na cabeça. Deixe comigo! Matar! E a espada vai! Não, o Delomiro deve estar fazendo alguma coisa. Certo. Então, vamos lá. Agora que eu queria saber, será que a Ferrolha do Trabalho não vai com efeito, mano? Só magia. Tá. 10, 40, 50, 60, 63. Certo? Acerta. Tá. Primeiro ataque, acertei. Ciclo que lá foi, então esse aqui também foi. Deu 65. Não, vou ter que rolar. Tinha dado 19, mas caiu ao contrarinho aqui, ó. É 40, 60, redonda, certo? Certa. Tá, então. É a espada da traição, amor? O quê? A espada dele é da traição? Sim. E aí, mano? Continua aí, Kinho. Você não sabe nada disso. Ô, louco, e você sabe? E não falou pra mim, pra Toff? Eu acho que... Boa, eu sei, parabéns. Meu filho, parabéns. A espada não sei, que é da onde que ela catou essa espada? Então você tá vendo, então? É o item que pegou, filho. Ela tem dois, tem. Qual que é a outra? A lâmina da sede insaciável. É essa. Ah, é a outra. É a outra. Ah, eu acho. Me assusta não, mas... Deixa eu ver, deixa eu ver. É porque tá anotado o dano já, que ó, mais 3D8. É, ou... isso. É essa aqui. É essa aí. Me assusta assim, não. Lê o que que ela desgraça nele. É, eu tô perguntando porque a outra não tava escrito que era flutuante. Eu falei, caralho, será que o Jeff leu errado? Não, essa aí. Concede um bônus considerado de dano e possui a propriedade de drenar a energia vital dos inimigos. No entanto, toda vez que o portador desembainhar a espada, ele deve fazer um teste de resistência e sabedoria ou ficará compelido a atacar criaturas vivas próximas, incluindo aliados. Só isso. É a espada da mesma. Não desembanho ela? Ela fica voando do meu lado? Guarda, considerado desembanhar. Não, tá especificamente ali. Embanhar e desembanhar. Então você tem uma bainha, embanhar e desembanhar. Ela fica flutuando ao meu lado. Mas ela dorme com você? Mas eu peguei ela faz 10 minutos. Faz sentido. Porra. Agora faz sentido. Peguei ela faz 10 minutos. Ponto. Dorme com eu ela. Perdi. Dorme com ela. Tá, peraí. Vai achar uma espadinha. Tinha dado 17. Vai achar aquele Pokémon em forma de espada. É assim, sim. Tá, tô rolando meu ataque. Então deu, peraí, 24, 34, 44, 44, primeiro ataque, já. Uhum. Você tá rolando normal? Normal. 44, primeiro ataque. É porque de dano? É ele que tá com medo, não é espada. 5, opa. 5, 13. Desculpa, não tem, porque às vezes ele... 20, 30, 40, 40, o segundo ataque. 14, 22, 42 o terceiro ataque. Aí agora eu vou usar nele, eu vou usar a bola de fogo, porém vai ser dano do. Isso, da espada. Ah, vazio. Eu sei, porque é. Dano que eu vou dar é vazio. Então eu vou usar ele de nono nível. Uma bonus action tem mais um ataque. É de. Quanto que é o bola de fogo mesmo? São dois chutes. É 8D8. 8D8. 9. 14. 11, 12, 14. Então 14D8. Ah, isso aí eu lembro. Pode, tem alguém tem o reroll aí, por favor? 14D8, por favor. Mais a metade por eu ser mago. Mais inteligência, perdão, isso. Eu tô três ataques, então. 14D8, você quer? É, e foi modificador. Eu acho que não tem modificador. Tinha? Não, não tem ali a quantidade de dados. Lá embaixo. 14D8 mais 14, né, Psoca? É. Tem anúncio, eu não pago pelos meus relatórios. Então o primeiro ataque foi 42, né? Já somei aqui. Então 42, 40, 42. Isso. Aí agora vai ser a magia com o Embuí. Que okay. Vai ser uma bola de fogo, porém de dano de vazio. Obliterante? Obliterante. Mais quanto? Mais esse daí que ela rodou. Não, quanto sua inteligência? Mais 16. 88. Então mais 88 de dano obliterante já. Ah, achei. Que é a primeira vez que eu estou usando esse rolador. Ok. Ah, não, peraí, esqueci um detalhe. O mais 34, que é o dano dela, que é baseado no meu nível. Mais 34. Não, então foi 42, 40, 42, mais 30, não, 35. Agora a gente nível 35, né? Então mais 35, mais 100, esqueci. E um tá customizado e tem. Ah, beleza. Porta. E aqui tá é os. Então, três pontos. Então, pontos vai pra cá. Tessa, eu volto, volto, volto. Volta, Tessa, dá o dano e volta, volta. Murin, sai daí, Murin! Sai daí, Murin! Ok. Você manda a espada atacar, a espada desfere os seus ataques. Volta, volta. Fere o demônio, certo? Diversas vezes. E a espada ela volta pro seu lado, né? Sim, ela vai, bate. E ela vai, bate e volta pro seu lado flutuando. Tá achando que vai catar a busão? O demônio. Ele fica bem ferido. Uma observação: o dano do vazio, o dano obliterante, acerta ele? Acerta qualquer coisa. Ah. Então, mas ele é do vazio, né? Então. Isso que eu queria ver. Então. Ele foi um monstro do dano obliterante. Então. Normalmente sim, porque o dano obliterante ele é indefensável. Você está pagando ele da existência. Uhum. Ok. Beleza. E é um dos que mais fere ele. Botou ele fazendo isso aqui, hein? Acertou ele. É isso, eu não posso agir. Fechou. Aliás, okay. eu posso agir, só que eu tenho desvantagem e eu não você posso tem me aproximar. Desvantagem, pode se aproximar. Você teria que fazer o teste de fogo. Seu ataque não é à distância? Então, nesse caso, como que você aplica o meu ataque? O meu ataque corpo a corpo é à distância. Eu posso. Eu posso bater normal? Pode. Pode, mas você joga com desvantagem. Ah, exato. Pode crer. Ô, Jack, só então, uma dúvida. Vou dar. Enquanto ele faz o ataque. Vou dar três ataques nele, então. Certo? É. Pela runa que tá no meu machado. Ó, ouvinte, ó. Ela fica ativa que nem a runa do fogo? Qual a runa? A do primórdio. Não. Bom, 16 é o mesmo dano que o meu, então acerta. Então dá 60. Ah, teria que ser ativado, então. Tem que ativar ela na hora que usar. Uau! É o branquinho que sempre dá. 12, então deu 58. Não, é desvantagem, não? É desvantagem, é o 2. Oh, perdão, é o 2. É, não acerta. Então, peraí, o outro... Mas você já não tem... O outro time... Mas quanto você tem de bônus? 53. Mas você não tem vantagem nos ataques? 5, 5. Acerta? 5, 5. Você não tem vantagem nos ataques? Não, você tá jogando normal, eu não tenho vantagem. Não. Ah, tá falando que 55 acerta. É? Então só erra com 1. Só erra com 1? Ah, mas. É com desvantagem. Eu 43 acerta dele. Eu achei que você tinha vantagem automática nos ataques. Quem tem é assim, ele. Quantos ataques são? São 3 já. Eu também. São 3 ataques. Agora. Ativando a runa do D12. Ativando o Full Spray. 5. 8, 4, então 5, 9, 13, 17. Não, é separado, 5, 8, 4, separado. Tá. Porque eu não sei se tem, como é que fala, resistência, lá, dano. Uhum. É, 5, 17, 27 o primeiro. 5, 8, né? Não, 5, 8. É, 20, soma 3. 30. Hã? Soma 3, 30. Então é, o primeiro foi? 27. 27, 30, 33. Não. 27, aí o outro 7, é 8. Vai ser 30, 30 e 8 é 26. Terceira, que é 4. Isso, e o outro é 26. São 4 ataques. 3, 27, 20, 26. 27, 30, 30. 26. Ok. Ô, Marcos, como a Toph não vê ele, teoricamente ela não é afetada, porque ela pode, não pode se mexer enquanto ela estiver vendo o alvo. É uma aura de medo. Eu sinto a existência dele. É, linha de visão. A linha de visão pra ela funciona ela percebendo. Uhum. Se é pro bem, pra fazer magias e concentrar a magia, é pro mal também. Entendi. Pensei, acho que eu usava muita magia que era tipo assim, o alvo visível, não sei quantos metros. Exato. Eu usava. Porque eu não enxergava, não usava. Foi uma regra que o Gia criou. Beleza. Murin, volta! Volta! Murin, você agora. Você não é a Toph que eu conheço. Volta, sai daí, Murin, vai matar você. Ele medo. Vai comer seu coração. Sai daí, Murin! Sai daí, Tessai, volta! Você avança pra dentro da sala. Mesmo, Toph. A Lisbeth a seu lado. Lisbeth, volta, Lisbeth! Volta! Mesmo a Lisbeth, você nota que ela tá tremendo a mão, mas juntos vocês entram lá pra bater no cara. Tá. Eu não vou não, então, tô bem seguinte, aqui. Jeff. Vou usar a ação no transformar. Uhum. Virar um demônio. Pretty, pretty, pretty, pretty. Enquanto eu vou me aproximando. Uso ação bônus para usar o pulso de ação. Pulso de ação não gasta ação bônus. Não? Pulso de ação não gasta, senão não teria como usar nunca. É. Eu achei que ele... Deixa eu usar ele como ação bônus pra poder ver. Não, é ação livre, custo de ação. Ah, sim. Então, não, ia, não seria um posto de ação. Se ação for ter bônus, ação bônus. Gente. Ok. Pra poder de ação. Recuperar uma ação, então tipo. É pulso de ação, nossa, eu tô pensando no Second Wind. É, Second Wind é ação bônus. Mas pulso de ação pra poder... Tá, peraí, qual que foi sua ação primeiro? Minha ação primeiro foi me transformar. Ah, sua transformação é uma ação, beleza. É uma ação, tô fazendo ela como ação. Pulso de ação pra você atacar ele. Pulso de ação pra poder atacar ele. Ok. Ela só começa a bater em todo mundo. É igual a espada da Lisbeth. Então, como eu tô usando a... Cura Suprema, meus ataques estão com vantagem, então eu jogo... Se você desembainhar e falhar, a espada ganha... Se eu usar um outro efeito que... Entendi. Me daria vantagem de novo. Eu cancelaria? Ou não? Isso. Não. Não tem a forma de vantagem nem desvantagem. Sistema bosta. Um cancela o outro, aí ataque descuidado ganharia vantagem, mas não, como não pode. Também tá gente melhor. Se tem acúmulo de bônus, faz combinho, fica legal. Pode combinho, rapaz. Porra de combinho, tá no seu lado. Primeiro ataque. Porra de combinho. Crítico, de combinho. 19, mas é considerado crítico. Ok. Não é, não, é mentira também. Tá com medo. Tá com medo. Joga os três ataques já. Então, vamos lá. Quatro, sei lá quantos são. São três. Tem mais um pela Força Suprema, né? É, são três ataques. Mas já gastou sua ação bônus? Ixi, não, uma faia crítica. Então dá um. Oh, dá uma. Ah, não, uma caia. O cara vai quebrar a perna. Da tocha ainda. Não, tô longe. Tipo, sua garra se abre um pouco e sofre uma... um ataque será feito com vantagem. Beleza. Mas eu aplico desvantagem por causa da Fúria Suprema. Então... O ataque do cara será feito com vantagem. Sua guarda se abriu. Minha guarda, sim, se for... porra, minha se guarda for... é sempre aberta, velho. Mas acontece. Nem todo mundo tem isso. Okay, continua. Cara, não. O cara vai te atacar com vantagem. Por exemplo, vai eu. Te afetar? Não vai, sorte sua. É. O cara vai atacar normal. 8 com. Você quer que eu descarte essa carta e faça você sacar outras duas? Tá louco, tio? Pode fazer. Isso, aí quebra perto da top. Deveria, só pela zombaria dele. Hã? Aí quebra perto da top. Mas eu tô longe. Tô longe. Mas o machado sai voando. 18 não, mais. Cadê meu bagulho de ataque? Ele cai no chão e faz assim. Quebra sua perna no grito. 18 mais. Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro bônus aqui da Fúria Suprema. Com 8 mais 34, deixa eu ver se eu faço o primeiro me dá um. Você precisa de um pra acertar, amor. É 43 esse AD, né? 43, né? 43. É, justamente por isso que eu vou ver se tem algum bônus da. Já acertou! Não, tá 42. Tá 42? É. Ah! Então, se tirar um, você vai falha, né? 42! Não, ele tem 34 de bônus e tirou 8 no dado. Ali que dá bônus no dano, né? É fúria. Não, ela dá mais 5. 5 no dano, é bônus. Fornece bônus e mais 5 em jogadas de ataque corpo a corpo. Aí, então acerto, com o bônus dela, acerto. Ok, acertou o segundo. Então você tem que tirar. Então já foi o terceiro. Já foi o terceiro? Ah, não, eu tenho o quarto por causa do ação bônus. Isso, tá nem. Você gritou, você pode atacar. Acertei também o quarto. 14 com. Então, 4 ataques acertando. 3. 3. 3. Um foi erro crítico. É. Não, um foi falha crítica. Então, peraí. Verdade. Deixa eu ver que eu posso ativar uma bola de fogo também. Mas faz os primeiros dois normais. É, cadê os. Vai que você mata ele. 2 de 8. Eu feri bem ele. Deu uma boa. Olha, visto pela outra sala, o feriu bem, deve ter uns 300 de vida. É. O anão tava assim, muito ferido, tomou mais 60. Tá muito ferido, mais 60. Ainda consegue mais uns dois feridos. Então, primeiro 39 de dano. Mano. Os caras devem ter uma resistência fodida de dano. O bagulho que eu tinha, que eu tinha raiva. Deu uma regeneraçãozinha. Ó, esse aqui estourou, então eu jogo de novo, então deu 12. Tinha raiva quando acontecia na estourou, outra mesa. Rerolo. Tipo assim, batia. Então 12 com 4, 16, mais 30, 46. Seja, esses foram os ataques normais. Quanto? Vai tirar você 72. Primeiro deu 39. Essa regra era muito boa. O segundo deu 46. Não, agora eu vou um crítico. Dificuldade. Então a gente tinha que pensar em várias coisas, não só ir lá. Que 8 de 8. A gente tinha que pensar em um monte de coisa. tá ligado? Forçava a gente a pensar em estratégia. E eu gostava bastante, mas era chato. Só ficava falando, eu não um rolador aí, gente. Quando é 8d8, mas 8d8. Eu faço isso, favor. Não preciso, beleza, agora faz seu ataque. Mais 34. Bosta, errei. Isso era uma merda. Tá ligado? Na verdade, 39. Mas 39. Era foda. Também. Adiciona mais 5 nos outros dois danos, porque eu não sou meio. 39, cara. Cada um? É, porque eu não sou meio bônus da. É porque okay, o bônus. Não, minto. Já tô contando os danos aqui. Right, me. Tá 76. 76? Não é falar dos danos parcial que eu já vou somando aqui. É, porque vou esse é o crítico. Tiro resistência, tudo aqui. Tá, e agora eu vou adicionar a bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. Adiciona a bola de fogo. A fogo. É 8d6. Calor, eu não, literalmente não tenho. Fico muito suave. É d8? É. Ah, é d8. É 8d8 de novo, mais 8d8. Já vai ser vocês, hein? Do outro lado. Uhum. 36. Mais 36 de dano. Ah, tá no primeiro turno aqui ainda. Não, já é segundo. Não, tá no primeiro ainda. É o primeiro? É, tipo. O primeiro o cara deu a hora de medo. Foi a habilidade, a hora de medo. Ah, tá. Ele certo. Fez a hora de medo. Então, tá tipo, ação preparada dele, vamos dizer assim. Ok. Você vai pra cima dele, Moran, desfere lá suas machadadas com tudo. E você vai retalhando o corpo dele. Facilmente. Você percebe o seguinte: ele tem uma resistência aos seus ataques. Certo? Por conta dele ser um demônio, por conta dele estar. Ele ter o poder do nada imbuído nele. Tá? Mas você consegue causar grandes ferimentos nele. Você percebe que mais uma rajada de ataques dessa que você é a tua Fiderium e ele não resiste. Ele vai morrer. Não foi. Não dá pra ativar mais nada porque já usou tudo. Ok. Agora ele vai revidar. Agora é ele. Agora é ele. Vamos lá. É que o gente chamou de dele. Ah. Sou eu, bola de fogo. Essa carta foi já. Primeiro eu vou fazer meus 6 ataques no Murin. Porque eu quero ver se eu tiro um crítico. Esse ataque da falha crítica contaria com um ataque extra? Não. Não? Não, ataque de novo. Acho que não afetou. 6 ataques no Jurassic. 1, 2, 3, 4. Não sei se. O que, que foi? Não, eu perguntei se ele teria alguma vantagem, mas você já tá jogando com desvantagem. Tinha desvantagem, né? É, você não. Um deles é normal. Até a desvantagem. É um deles é normal, cada cartinha. Cada carta. Ah, certo. É só o próximo. Aquele 20 ali. 5. E aí, então, um é com vantagem agora. Então é normal. Então eu jogo normal. É esse aqui que eu vou ferrar com a tua vida. Olha! Tá 19, crito. Lucky? Não, vai rolar. Ô, caramba, gastei o ponto heróico, não foi um crítico. Qual que é a sua CA total mesmo? 76. 76. Certo. Esse azul. Você tá em prova de demônio, não consigo acertar você nem a pau. Nenhum dos ataques dele atinge você, Morin. O máximo chega a resvalar na sua carapaça, mas não te chega. Vou colocar uma olhada meio fácil. O carpo não é mais fácil. Ataque é. Ele é um bom que nem que é. E aí? Acerta é, assim. O seu botão fraco ataca aqui. Acerta fácil. O top, acerta fácil. O bagulho é tomar... Tipo, eu sou um tanque do grupo. Tô usando um pulso de ação. O seu mágico, quanto de dano? 500. O bagulho é... É o tanque, filho. Muito dano, é, mas... Certo. Tá dando lotes da morte? Não, o seu mágico. Ele vê, Morin. Que ele não consegue atingir você. Ele amaldiçoou você. Maldito! Você vai ver agora! Ele recua um passo, meio passo pra trás. Não, mas isso daí é uma. Sem sair da sua. Aponta, finca o tridente dele no chão. Aponta as duas palmas na sua direção, assim, ó. Manda um Masenko, né? Faz as duas palmas assim na sua direção e dispara uma rajada obliterante em você. Essa é boa, sai daí, caralho! caralho! Sai, ratinhoso! Vocês estão ouvindo eu gritar lá do outro lado, será? Dá pra ouvir, amor? Dá. Sara, é, amor, você vai morrer, ele vai enfiar esse chifre no seu peito, amor! Sai daí! A Chantal tá doidona! Você deu a mecha pra ela? Não! Nossa, imagina se eu desse a mecha pra ela agora! E assim, ele usou presença aterradora, né? O seu vergonha na ação dele, né? É, isso é isso. Eu tenho isso também. Eu também tenho. Certo, Murray. É, a regra do obliterante não é a regra do obliterante. Não vai ser a regra do obliterante, sim. É ou não é, caralho? É. Esse cara é sim. Ele não tu tem desvantagem pra te atacar? Sim. Mas isso é um ataque corpo a corpo ou um ataque de área? Ataque à distância, é um raio. Ataque mágico. Não é ataque mágico. É um ataque mágico. Se você quiser, então, o Grial, tá você em... tem mais 3 de 10. Se você quiser o Grial, ele te dá mais 3 de 10. O Grial tá com a gente. Os caras querem fazer de tudo pros caras acertar mesmo, hein? Os caras acusam o Murray, o Murray tá indo pra um demônio. Pega a lista, vou tacar com vantagem. Vai bem, mano. Eu tô tentando ver se eu tenho algum habilidade, né, negócio maldição, tá, agora eu mas acho que eu não tenho. Pra ver se eu atingi. Não, se eu tento e poucos eu não vou atingir. Eu sou imune a maldição, mas acho que eu não tenho. Pode na top! Não! Eu tô longe? Tô escondido. Ele dispara uma rajada obliterante em você, mano. Se entregou, não tá mais escondida. Ele dispara uma rajada obliterante em você, você desvia, o negócio passa por você sem te atingir. Tá? Ele vai segurando, sustentando o raio ali. Maldito, maldito, eu vou acabar com você! E conforme ele vai fazendo isso, você nota algo acontecendo. Tá? Quando ele cessa o disparo obliterante, você percebe que os braços dele vão enegrecendo. Ah, mas já não era? Não, totalmente. O cara tá se matando. Tá sendo tomado pelo... Eu tava resistindo o bagulho. Desgraçado! Você vai ver, meu último ponto heróico! Morram! E faz isso, e quando ele faz morram, você vê o corpo dele inteiro enegrecendo, explodiu, saindo uma energia escura do corpo dele, se expandindo. Cara, na forma de uma explosão obliterante, uma destruição total. Todo mundo na sala salvaguarda. Eu tinha de heróico, usava o a runa constituição e uma salvaguarda de destreza. A gente não. Eu sei que a Constituição eu posso até passar. Eu saio correndo o suficiente pra me livrar disso? Ou... Você saiu correndo? É, eu com medo. Eu acho que você só travou. Eu fiz e saí fora. Ah, você saiu? Eu não lembro se eu falei. Não lembro se eu falei. Não eu lembro. Acho que não. Eu não lembro. É, você não entra, você tá na porta ali, você mandou até sair e atacar. Você pode se aproximar, mas você não precisa fugir. Então, beleza. Você passar no teste de destreza e você sai, é evasão. Tá, a gente tem que fazer um teste de constituição. Primeiro faz qual primeiro? Tá, deixa eu ver aqui, peraí, que eu já não lembro mais qual que é a dificuldade dele. Se for bagulho de evasão, eu tenho um anel de evasão, eu não sei se aplica. O seu anel só faz passando o teste, não tira os efeitos. Obrigatoriamente, eu sou obrigado a usar o anel porque eu não passo o teste de destreza, filho. Facinho. 42 de dificuldade. Opa, eu posso passar, hein? Eu posso passar. Um de constituição e um de destreza. Eu posso passar, hein? Eu vou usar o anel de evasão na destreza. Ó, okay, uma carga do anel. Constituição. Então, um quarto do dano e vou usar a constituição. Destreza. Já passei já. Constituição. E. Destreza. Já passei destreza. Destreza? Easy. Ah, é normal, né? Por causa do. Do medo. 42. 42. Passou? Passou nos dois? É, e a gente tem evasão normal. Evasão, então. Evasão aprimorada. Então... Dano de concussão você não vai tomar. No meu caso, não. 12. Beleza. O Murno, dano de concussão, ele vai tomar um quarto, então. Isso. Não, é. Foi destreza. E o da destreza. E agora a construção. Tá, mas aí, tipo. Essa seria considerada uma concussão mágica? Sim. Toda magia é mágica. 62 pontos de dano de concussão, não, então. Não sei se eu. Passou na de constituição? O que, que tá fazendo com. Tô vendo aqui. Foi a destreza da concussão. Eu tô jogando a. Constituição. Constituição, porque o destreza tem... eu anel. Passou na constituição? Aí tô tentando fazer as contas pra ver se eu passo, porque eu não sei se eu passei. Então, 20, 28 com 12. 40. Eita, não passei. Ô, peraí, você tem que somar 1 da Toff e mais 8 da Lisbeth. Tem 7. Mais 9. Mais 7 da Lisbeth? Mas estão 8 total, você soma. Você passou os dois. Passou? Passou. O meu cajado te dá mais um de bônus, um dá mais 5. Tá quebrado. E eles têm a aura dela, dá mais 7. Então você tem mais 8 de bônus. Eu posso entrar com você. Deixa eu botar aqui depois. Então, mano. Sim? Ele tá assim, ó, só se for assim. Não, repara os mágicos. Então, mas. Manual eu não sei. A Lisbeth é mais 8 então de bônus? Não, mais 8 total. 7 da Lisbeth. Sim, não. Se quiser, eu posso transformar seu cajado numa lança. É. Só que eu tô. Quebrar no meio. Pronto. Madeirinha aí pra fora. Você pode então, só passei, então, ele vai fazer bônus. Só então 125 pontos de dano obliterante. É, faz uma. Cajadinho em curva. Cajadinho em curva, menos 125. Agora menos 125 na vida total. Dano obliterante. Fibiego. Já tenho vida pra caralho, pra ele me dar obliterante, hein? Ok, você não viu nada ainda, calma. Também quero. Calma. Vou correr. O corpo dele protege ainda mais. Ele não morreu com isso. Não. Achei não. Que tinha morrido. Meu turno acaba rompendo só. Não morreu. Meu turno acaba. Será? Ok, vai. Depois o demônio. Eu. Você, Toff. Eu falei, sai daí, Moore! Cadê? Ó, eu corro, tipo, cadê o mapinha? A gente tá no 4, né? Isso. Eu corro na curva ali, fico na curva. Sai daí, Moore! Sai daí, ele vai matar nós! Já tá arrancando um pedaço de mim, Moore! Tessaga, vai, Tessaga, mata! Mentalmente, Toff, você tá bem? Tô bem, mas tô morrendo de medo desse cara, velho! Não é normal, não é daqui! Você daqui não é assim, Toff. É. Oi? Daqui realmente não é. Você tá olhando com seus olhos, Toff? Você tá olhando com seus não, olhos? Tá vendo. Tá vendo, né? Tá vendo ele. 43, 47. 43 essa dele, né? Isso. 47. Opa, crítico! Boa! Aí, eu tiro um 20 agora. Aí usar o concreto. Mas se é compensar usar a presença aterradora ou usar a runa, mas eu vou na runa mesmo. Aterradora, acho eu que nesse caso não funciona nele, o Champs. É que a dele tem uma bagulho do vazio, né, mano? 5, 6, 9, 9, 29, 20, primeiro ataque, 29 mais 34. 30, 63. Primeiro ataque, é agora. 6. Deixa eu ver só 9, em que parte que isso tá escrito, que nenhum lembro mais. 15, 35, o segundo. Ok. Não, o segundo foi crítico. X3. Vezes 3, então. Beleza. Então o segundo e um, mais o terceiro. E mais 3 deu 8, né? Por que mais 3 deu 8? Tinha um bagulho anotado ali na ficha, não era? Quando gritava? É vezes 3 o. Só não tem 2 no extra? Não, para. Vezes 3. Então deu 8, 4, 12, 12, 16, 16, mais 26 do último, Gé. Mais 26 do último. Ok. E mais agora o dano. Mais um obliterar nela. Você pode jogar o tempo, por favor? Claro! É 12, né? Não, vou jogar normal agora. São 6 de 8, né, pessoal? Bola de fogo 6. É 8. É 8 de 8. 8 de 8. A gente vai acabar mais mesmo depois. Vai, quando for jogar outra vez, vai todo mundo ficar nesse 8 de 8 da bola de fogo. Que na verdade mais, é 8 de 6. Mais 38 de. Mais 38 obliterante. Toff. Você tá olhando pra ele? Não, eu tô. De alguma forma. A espada vai. E aí explode a bola de. Bola obliterante, tá? E aí você sente que a presença dele tá enfraquecendo. Uhum. Agora eu. Mas a presença do nada está se fortalecendo. Sim, ele tá morrendo, o nada tá aparecendo, tá ligado? Agora sou eu. Rapaz, sai daí, não deixa, não se entrega por nada, não! Não se entrega! Bom, 14 acerto ele com certeza. Só com meus bons 10, 53 acerto. 18, 17 acerto com certeza. Tá, dá uma rajada de golpes? Não, golpe normal. É, socos, né? É, isso que eu quero dizer. Assim, Murray, você tá lá perto dele, você vê a espada da Toph entrando e dando diversos golpes nele, ao mesmo tempo que a Toph desferindo socos de longe. Tá. Vai desferindo socos nele de longe, tá? Primeiro. Você percebe algo estranho no corpo dele. Tá? Além de ficar mais preto, parece que ele tá ficando todo inchado. Como se ele tivesse com hematomas, ele tá ficando meio gordinho. Vai explodir qualquer um. Eu tô falando. 25, 20, 21. Três ataques. Eu tô lá na curvinha, viu? Eu saio, eu volto, eu volto. Tá com muito dano pra explodir. Murray, cuidado, ele vai explodir, Murray, vai voar nada em você. Sai daí, você! Sai daí, Elizabeth! Não vai voar nada, pode continuar. Praticamente, Murray, você vê, ele tá todo inchado, todo gordo ali, praticamente redondo, né? Tá tipo o céu quando o céu explode no Dragon Ball Z. E aí, você percebe que um sopro, um golpe simples é o suficiente pra liquidar ele. Exatamente, um golpe simples. E é sua vez. Murray, cuidado! O nada tá praticamente 100% tomando o corpo dele. Ele já não tá mais entre a gente. É bem capaz que o nada assuma esse corpo. Toma cuidado. Se não for ele, será você. Corre daí, amor! Inspiração. Deixa eu chamar psicóloga aí, porque, nossa, né? Vamos botar um mute. Por favor, faz um silence na toca. Bem, velho, vocês não jogam interpretando. Que a gente tem medo, não cagaço. Eu tô com cagaço. E aí, mãe? Tô vendo aqui o que eu posso fazer aqui pra poder me proteger. Bate, bate, bate, mata. Repreendo. Ah, mãe, quiser matar, mete louco, velho. Você é um demônio, é um demônio. Interpreta seu personagem, seu personagem é um caçador de demônio. Tudo bem, você não precisa ser imbecil. Tem um paladino de calma. Então, um paladino de calma. Eu tenho que ser um paladino de calma também. Demônio, é o mal maior que você tem que exterminar da face do Arton. Não, sim, mas eu tava querendo, tipo, fazer alguma coisa pra me proteger caso ele exploda. Um guarda-chuva. Depois que eu atacar ele, porque o ataque é óbvio. Eu queria ver se a runa me protegeria. Eles estão vendo que o bicho tá... Então, Jeff, vamos fazer o seguinte. Não, estão vendo. Vou ligar o... Eu tô assistindo a cena. O Eda sim. A pipoquinha. Que ela tá concentrando na rua. Pega a pipoca, dá um cigarro. Tá. Ah, pegando a pipoquinha aqui, ó. Porra. Pô, de pipoca que é. Vou usar o... A pipoca de tabaco. A runa do primórdio. Aham. Uhum. Vou canalizar energia force e disparar uma rajada nele. Passa. Tá, então tem que fazer o teste. Teste de runa. Vantagem. Você tá com medo. Não, quebrei. Você quebrou pra aproximar. Usa uma inspiração pra jogar com vontade. Você quer? Pra jogar normal, velho. Então é. Gastei a inspiração. Você vai tentar atingir e dando automático, ou vai atingir automático e salvaguarda pra reduzir a metade? Ah, boa. Peraí, não entendi. Ou você faz uma jogada de ataque, e se acertar o dano é automático. Ou você não faz jogada de ataque e eu faço uma salvaguarda. Você atinge automático e eu faço salvaguarda. Não, eu vou usar o bagulho da runa mesmo, que é bagulho automático, e você faz a salvaguarda. Beleza. Fechou, você dispara uma rajada. Então, 15 de energia nele. Mas aonde você tava? Do lado dele. É, tipo. Ele deu um passo pra trás pra poder dar rajada, então é a distância de praticamente isso aí. Corpo a corpo. Praticamente corpo a corpo. Se um esticar o braço do outro, aí dá a mão ali. Então, beleza. Então, joga aí. Quando eu tô olhando, né? Mas ele dá uma chamada e tá aí. Ô, Champs, tá vendo aquele. Então, 15 com 28. Ele coloca em cima do seio, vai. 15 com 28 dá. Oba. 33? Não, 43. 43. 43? É, 43. Que eu tô somando a jogada e a runa que eu tenho. E aí a CD. Vamos ver. Se eu passar, eu reduzo o dano à metade. Aí deixa eu ver o dano aqui na bagulho de runa. 43. Na lista de runa. Cadê? 43 deve ser o quê? Uns 8? 43 começa a ser uns 10 dados, acho. Ó, 43. Deixa eu ver dano. 15 de 10. Então a guarda de destreza, né? Não, constituição seria, então, né? É, a runa primórdia. Qual que é a sua guarda da primórdia? Eu acho que constituição. Primórdia é força, então é constituição. Primórdio, sabedoria. Sabedoria? É, pelo menos o principal dela é sabedoria. Achei que era. Eu não estaria mais que. Tá dando um raio nele, como se fosse Firebolt. Ah. É o destreza. Destreza? Então destreza. Um raio, destreza. Você pode desviar de um raio, é sempre destreza. É destreza. Achei que tem a destreza alta, hein? Apesar que é difícil uma bola desviar, né? É. Tem energia forte, é um bagulho como nada tem. Eu quando eu jogava tem batata fraqueza. Quente na escola, não é batata quente, é queimada, né? É o primeiro a sair. Dojinha é foda. Alvo fácil, velho. Eu era dos últimos, mas eu também não arremessava em ninguém, porque eu não tinha força. Eu tô indo pela premissa de todos os bagulhos. Do nada que a gente enfrentou tem fraqueza forte. Eu só passava. Eu tô dando dano forte, os caras tomam, os caras. Tomava o dano. Aí ninguém pegava a rabo. Porque tem fraqueza. Justo. É uma boa estratégia. É. Valeu. Eles são fracos a Force, né? Os bagulho do. Não, não é que okay. Eles. Oh, caralho! Falhou no teste. Tá uma peneira? Então já. Passei no teste. Metade do dano. Resistência lendária. Passei no teste. Tá roubando. Metade 15 de 10. 7 de 10 ou 6 de 10? Não, joga 15 de 10 2. Divide por 2 o dano. Então joga no. Joga no rolador aí. Rolador. 15 de 10? É. É. É, só deixa eu ver se soma, mas acho que não soma nada, né? O dano. Soma nada, chance. 73. Ok. É. Dano force, não tem resistência. Você dispara a rajada nele, mano. Aqui uma roupa. E quando você faz isso, você vê a rajada consumindo o corpo dele. O corpo dele se fechando. Se inchando, até se transformar numa esfera inchada, como se fosse explodir diante de você. Aí eu uso o pulso de ação. De novo. Ah, é? No segundo turno. Ok, pulso de ação. Cada turno, passo das sombras. Ah, pra onde? Pra sombra da Toff. Ok. Eu tô vendo que... Puxa a mesma de junto. Eu não posso levar ninguém junto. É aliado. Não vai. Foi junto. Ela tá correndo junto com você já. É. Ok. E aí você vê aquela esfera crescendo assim. Você fala, escapei, vai explodir agora. Ela reduz o tamanho e se estabiliza. Agora começa vai a flutuar e na direção de vocês. Ele transformou no obliterante. No obliterante. É lógico. Já sabemos o que vai acontecer quando ele morrer. Vocês dois? Ah, agora é iniciativa normal, né? Com as nossas. É, agora a gente participa junto. Sim. Bora correr. Mas vocês estavam me esperando pra ter ação de vocês. Então, ação preparada, né? Depois a gente joga na ordem da iniciativa. É que ela tava preparando a runa. Sim. E eu só usei pra descobrir o nome dele. E eu tava observando a luta do Tomás. Ah, deixa eu fazer meu teste de construção. Passaram-se os dois turnos. No caso, o Celerinho tá cá. Pra ver se eu tomo exaustão ou não da runa. Vai na frente, eu não quero explodir. E provavelmente eu vou... Passou o efeito da desvantagem, né? Olha só. Beleza, cheguei na porta. É. Não vou nem falar nada, já vou atacar ali. Ok, ação preparada. Tô considerando que vocês estão do lado de fora se preparando, então vocês estão entrando com a ação preparada. Vocês têm um turno pra agir. Beleza, eu vou usar a runa da vida e vou treinar a vida dele. Salvaguarda pega a cartinha ou não? Pega. Então. 43, 20. Com 22, 42, mais 8. 50. Passei no teste, então não tomo exaustão. Beleza. Então 63. Você somou os 10? Somei. Vai 3, dar. Vai um pouquinho de dano. 3.000 de 10. 3.000 de 10? Tá porra! Eu já tô preparado pra correr. E corre, parceiro! Como você fez essa façanha? Eu, Runa da Vida, eu tenho 41, mais 10 que eu concentrei 2 turnos, mais 12. Dá um total de 63. É na tabela. 63 de dano dá 3.000 d10. Rola. Você tem um rolador que vai mais de 1.000 aí? Calcula a média, Celerinho. É. Calcula a média aí, Gui. 3.000 d10 são 1.500 vezes 5,5. Eu faço aqui. Né, porra? 1.500 vezes 5,5. Viu, cara, umas 15 vezes? 8.000 pontos de dano. Isso aí. Tá bem, você não suga pra você, né? Não. Ufa, senão você ia explodir. Não suga pra mim, não. Quantos D10 foram? 3.000 D10. Tá. Ainda bem que você tirou mais muito. Ok, Cê, você dá um passo pra dentro e suga toda a vida dele. Sobra só uma pequena esfera negra flutuando no centro da sala. Esse é com você! Esse é o pequeno Thormod. Vai crescendo aos pouquinhos. Esse é com você, ó! O Obliterantinho é com você! Aí, a hora que... O Obliterantinho não! Ele tá tomando a forma normal. Então, precisa espancar ele enquanto... É, então, a hora que você sair disso, baixo, eu vou dar um sopro só pra você sair da frente. Já sai da frente, eu dou um passinho pro lado do celeirinho, ups! E aí, vou dar um sopro nele. Deu seu sopro? Save de destreza aí. O meu é mais fácil. Se eu já tá force nele de novo, já era. É sim. É 60. O vai 65 é fraco contra ele. Que é invocação e elétrico. Não tem resistência. Aí o meu é mais de boa. Ai, cão. Era pra ter mais 3 D10 ainda do Griel. Se você quiser, eu posso ver essa espada de Ninja Force. Até saiga, mano. Aí você manda ela bater lá. Falei. Não. Deixa eu ver, calma aí. 37. Seu medroso. Ela vai cortar 7, uma bola brilhante, 7. Vai derreter. 136. Mas ela... 136. Imbuindo um item ou magia com ela. Eu posso tanto imbuir um item ou uma magia. Tipo, ah, vou dar um missão mais. Então tá, tô imbuindo ela, canalizando. É o timer do remédio? Em essência, pro magia, seu missão mágico vai dar dano forte também. Olha, a runa mais roubada que tem, velho. A runa mais roubada é que você mais tiver poder. É só você saber a tabela. Exato. A minha mais roubada é vida e tempo. É que eu não multiplo, não fico só. É que tempo, quanto é? Muito maximizando aí, muito algum, porque tipo, tempo? Fica meio que fora do padrão, né, mano? Vamos dizer um assim. Ano. O tempo roubado é culpa do capitalismo. Ah, só um ano você ia voltar a avançar? É. É porque ele fica progressivo depois disso, ó. 68 que é um bom, um século. Pô, não, só quando você morreu já. Não. Mas agora pense, ó. Você teria 1 bilhão de quilômetros de vida. Sim. 136, Celerinho? É. A esfera, ela reduz com seu ataque. E que tipo de dano que é? Elétrico. Elétrico? Ah, ela dá uma reduzida de dano, de tamanho, e continua crescendo, tomando forma, se transformando num obliterante. Tem que chegar no nosso chão depois de novo. Porque eu acho que ele é primeiro. Também acho. Ele tirou 50 na iniciativa. Mas a gente não vai ter medo. Eu tô ouvindo, hein? Você acha que eu não tô ouvindo? Não tem problema com você. Você acha que eu não tô ouvindo? Você acha que eu não tô ouvindo? Ok. Através desse vidro do peito, tá ligado? Os demônios são sumariamente destruídos, sobrando no lugar deles a criatura mais terrível que vocês nunca enfrentaram. Os obliterantes. Tô de boa. Nunca? Assim? Ele morre, só que ele explode quando ele morre, lembra? Nós já enfrentamos o obliterante. Não, a gente corre. Não, vocês só correram. Não, mas a gente já destruiu um ou outro. O outro a gente já destruiu. Destruímos antes de entrar na estátua. É. Eu destruí um, só que ele explodiu lá na gente. Sim. Então a gente sabe, quando a gente destrói, ele explode. Exato. Então tem que ficar atacando de longe. Melhor que kobolds explosivos. Atacando de longe. Sim, bem longe. Lembra quanto ela é a área da explosão? Não. Depende do tamanho dele. Ou quanto dá de dano nele. Acredito que é o... O importante é matá-lo rápido antes dele ficar grandão. Sim. Coisa que a gente já deixou. É... Tá. O nosso tá mais ou menos que tamanho, vamos dizer ali. O de vocês? É, o de 3 metros de diâmetro. Nossa! É um obliterantaço! Não dá nem pra correr, porque vai passar o corredor e vai tirar todos os corredores, vai afetar até eles do lado. Bem possível. Você tá aqui, Maureen? Seu obliterante é isso aqui, ó. Eu lembrando que eu fui pra fora da sala, mas tudo bem. Ele vai atrás. Não, isso é óbvio, né? Ok, gente, vamos finalizar então? Bora. Na próxima sessão, vocês terão que lidar com os obliterantes. Esse é o desafio da coragem. Aí o Calmir foi lá, fez um pactozinho com o obliterante. Vou recuperar duas habilidades. Com nada, falou, você vai me ajudar. Beleza. Podia ter você vai me ajudar nesse teste inverso. Da coragem com os caras. Se fosse pra cima, eu ia quebrando todas as paredes. Que foi? Se a gente mata ele na outra porta... A gente ia ali, ó, ia quebrar todas as paredes pra cima, ia ser uma linha reta. Como assim? Quebrar tudo? Porque a gente vem aqui e corre aqui. Não, porque é um obliterante. Ia chegar aqui e despedaçar sua parede, continua indo. A gente só ia teleportar pra cá. E ele ia continuar seguindo a gente e ia quebrar tudo, ia ser uma linha reta até chegar ali. Aí provavelmente não dá pra teleportar. Ai, caralho, viu? Mas provavelmente não ia dar pra teleportar, não ia deixar teleportar. Vamos é, vou recuperar a minha resistência lendária. A tigela. Certinho, quiser guardar ali. Guardar. Será que a gente mantém ou guarda? É que eu tirei no. Deu, já era, perdi. Opa. Mas não ia ter nada, porque eu só ia perdi duas. Perdi duas aí também. Eu só reduziria o dano que eu tomar no mínimo. Ah, o meu também, o ataque. Então, tipo, o obliterante ia me dar 1000 de dano. Tá, tomei um. E vocês não descobriram o outro desafio dos anões ainda, hein? Ah, parece que é ter que desarmar eles. Sumiu a arma. Caiu. É, tipo assim, eu achei que, tipo assim, provavelmente ia aparecer a moça que falou pra gente que a gente passou do desafio, da compaixão. É, achei que ela ia aparecer de novo aqui e falar parabéns. Vocês conseguiram passar pelo desafio tal. E aí ela ia dar passagem pra gente continuar. Não. Então, tipo, eu achei que seria isso, mano. Não é. Quando você vai meditar, fica alguém falando pra você se você alcançou o objetivo? Nenhum monge vai lá te dar parabéns. Parabéns. Mas aqui é uma morra, né? Você quer um parabéns, então, é isso? Não, tipo... Quer uma estrelinha na testa? É tipo, auto-reconhecimento. Não vai ganhar. É auto-reconhecimento. Que daí ia falar, tipo... Não vai ganhar nem parabéns nem estrelinha. Os desafios que nós passamos, achei que seria isso, mas... Não vai ganhar nem parabéns nem estrelinha, lamento. Na verdade, não lamento, não. Nem o mestre vai falar pra nós agora no final do dia. Falar, vai falar só na hora que vai sair da bagunça. É, justo.